Começa agora o Quadrincast. Botox! Quais são serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I'm Batman. Quadrincast. Quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Mostrei isso e vamos ver se ainda sei fazer esse troço. Olá, está começando mais um quadrinho. Aqui quem está falando é Leandro Laurentino e eu nem sei mais se eu consigo apresentar esse negócio. Aqui é Henrique e até Rob Liefeld já foi bom um dia. Eu sou o Ricardo Sorvillo e antes de mais nada eu vou pedir desculpas para os nossos ouvintes, mas foram vocês que pediram. Isso, cara. A gente está fazendo esse podcast porque ele foi implorado pela tropa. Mas eu sei que existe uma razão por trás disso. Porque eles sabem que a gente vai ter que ler esse negócio, entendeu? É uma coisa meio sádica, meio cruel. A galera, sabe, querendo que a gente seja obrigado a ler 48 edições, ou mais, né? Porque também tem a deles pro mundo, pro universo Marvel 616, como a gente conhece. Enfim, a tropa quis trollar a gente, né? A verdade é essa. Olha, não, eles querem trollar a gente, mas nós vamos trollar eles de volta agora. E olha, eu confesso que na época eu não li tudo, só peguei o comecinho. Então eu fui ler tudo agora por causa dos nossos queridos leitores, dos ouvintes. E eu espero que deem bastante atenção a esse podcast que foi caprichado para eles, porque eles pediram. Exatamente. Então agora, tropa, toma aí. Vamos falar de Heróis Renascem. Não era isso que vocês queriam? Não era o que vocês pediram? Não era tudo aí que vocês falaram pra gente fazer? Saiu! Então toma. A gente vai falar aqui de Rob Liefeld, de Capeitão, de tudo que vocês possam imaginar. Vamos? Bom, então acho que a gente tem que começar dando uma... fazendo uma introdução de como é que era o contexto, né, dessa história, o que exatamente foi esse Renascem, como é que estava em quadrinhos na época. Eu acho que vale a pena a gente começar falando que a indústria no início, no final dos anos 80, né, teve aquele início dos anos 90, etc., começou muita especulação e tal, ali por 91. Teve um cara chamado Ron Perlman que comprou a Marvel na época, né, começou uma série de especulações aí no mercado para realmente ganhar grana com a Marvel no mercado de ações, criou uma série de problemas editoriais aí. E aí uma galera que na época eram criadores da Marvel, né, na época, os grandes nomes, que entre eles Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, né, que estava bombando na época, acredito. O mestre. É, o problema é que hoje a gente fala isso, né, pode parecer um pouco irônico, mas não é, né, o cara fazia sucesso. Pois é, talvez o pessoal hoje em dia não conheça mais o trabalho desse pessoal, quando eles surgiram na Marvel, porque de lá pra cá, quem sobreviveu, quem tá até hoje na mídia, o Jim Lee, que tá na DC atualmente, né, e tá com altas responsabilidades lá dentro da editora, e o Rob Liefeld, que nunca saiu da mídia, né? Ele sempre tá numa treta, numa confusão, tá lá no nome do cara. Mas ele arruma um jeito de estar ali, é subcelebre. E talvez a persona dele, desses caras, acaba aparecendo que as pessoas não conheçam o trabalho que eles faziam quando eles surgiram como astros dos quadrinhos. O Todd McFarlane teve uma carreira meteórica na Marvel com o Homem-Aranha, com aquele estilo dele retorcido, que parece que os músculos sobrepõem e se retorcem todos, aquelas poses loucas que ele colocava no Aranha, que foram já homenageadas por vários outros artistas e até nos filmes do cinema também tentaram reproduzir essas poses. Aquela ideia da teia macarrão, que é toda enroladinha, né? Enfim, várias coisas que ele estabeleceu com o estilo dele, ganhou um título novo do Homem-Aranha que vendeu muito bem. O Rob Liefeld estava com a X-Force, que também fez muito sucesso naquela época, né? Substituiu o título dos Novos Mutantes e bombou em vendas. É, né? Eu conheci o trabalho do Rob Liefeld numa edição do X-Force, que tinha logo na primeira página o Cable, uma página quase inteira, o Sauron numa mão, e um outro cara, outro Morlock lá, que não lembro qual era, uma outra, que tava mostrando pra uma galera da equipe dele que tinha matado os dois. Aí pensei, nossa, cara, cabrão, cara baixo. E depois você vai vendo que esses caras voltavam, ninguém morria, era só figura de cena, era só pose. Cable primeiro, mas quem viu, só pra lembrar, Cable primeiro mutante criado sem poder, depois é que deram poder pra ele. O poder dele era gerar uma metralhadora gigantesca, né? É, pois é, depois é que eles pensaram, e ele é mutante, ele tem que ter algum poder aí. É isso. Criou-se todo um background. Vamos mandar um abraço pro Léo Spy aí, que é o personagem preferido dele, né, dos X-Men, é o Cable, né? Vamos sempre lembrar. Cara, não, hoje dos defende. X-Men, não. Não é dos X-Men, não. É da Marvel. Marvel, o Léo Spy, ele é algo que eu não consigo acreditar nisso, não, cara. É na boa. Mas ele fala isso sério, não fala isso rindo, não. Acho que é um caso pra gente até mandar observar, né, e tal. Não sei, mas até pra... tratamento, ou pelo menos observação. Até pra entender por que a X-Force fazia tanto sucesso, para ter uma ideia, né? Quem não acompanhou na época não tinha como saber, mas a X-Force, se for ver, ela era um retrato dos anos 90, tão perfeito, aí do que se viu depois com os times da Image depois, né? Com Young Blood, como é que era o nome do outro, que era do Jim Lee? Era do Wildcats, isso, me fugiu. Você vê, é muito perfeito. Você tem um líder lá, um cabrão, que era o Cable, com metralhadora, cheio de bolso, aquela estética. Você tinha o cara com garra, o felino, um outro cara que solta energia, e as gostosas, tinha duas, três gostosas, tinha um meio ninja ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, tinha um fortão, exatamente. Né? Então você vê como que o X-Force foi meio essa gênese assim, desses times que depois eles replicaram na Image depois, né? Pois é, então, como o Ricardo aí já citou, essa Image, né? A Image surgiu em 92, né? Até esse cara aí entrou na Marvel, começou a brigar com todo mundo e tal. E esses criadores resolveram, quer saber? Pegar meu boné, a galera que tá comprando as revistas é por minha causa, não é mais por causa dos personagens e tal, então... vou criar meu próprio estúdio. E aí cada um, o engraçado da Image é que a ideia era que os criadores eram donos dos personagens, né? Era o grande atrativo da Image, era mais diferente. Então o que aconteceu é que cada um criou seu estúdio, o Rob Liefeld criou a Extreme Studio, o Jim Lee tinha a White Storm, né? O Todd McFarlane, eu me esqueci agora qual era o nome da... Eu e o Sam, que publicava o Spawn. E aí, junto de estúdios, aí se convencionou a chamar como sendo aí. O que aconteceu com eles? O que acontece com todo artista que sai de uma estrutura e vai montar o seu próprio trabalho? Que é ter que assumir o trabalho de empresário em si mesmo. E aí, às vezes, fica difícil conciliar, né? Teve um cara que se deu bem, muito bem fazendo isso. Mais ou menos, né? Mas deixou de ser artista para ser só empresário. Ele inventa os bonecos que ele faz naquela empresa dele, que realmente foi muito bem sucedida, mas ele largou o Spawn. É verdade. Não tem mais nada de criação no Todd McFarlane. Não tem feito... Você não vira novo dele saindo, nem desenhando. Agora, de fato, ele revolucionou o setor de colecionáveis com a McFarlane Toys. Então, foi uma opção que ele fez. Então, e aí, o que aconteceu nessa época? Você tinha a Marvel, né, que estava começando a ir em pernas, né, chegando até a pensar em falência mesmo, falência, etc. Mas agora você chegou oficialmente a abrir falência nos Estados Unidos. Eu lembro de ter lido que mas sim. Mas tinha muito esse rumor né, que chegou a entrar num processo de falência para poder conseguir pagar as dívidas. Foi até quando venderam os direitos, né? Dos X-Men da Fox, do Homem-Aranha para Sony. Um dia, os fãs que olham para o MCU morrem de raiva, mas era o que tinha, era o que dava para ganhar dinheiro, era o que dava para fazer. E até hoje a gente paga o preço disso, né? Exatamente, porque saiu caro essa história. Né? Então, né, numa situação. Os únicos títulos ali que realmente, até por isso, eles venderam basicamente para o cinema os X-Men e o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico deve ter ido de... de brinde. Como se chama? De brinde, né? Foi de brinde. Pra, contra Pedro na vemos X-Men para Fox. Para você ter uma ideia como era a coisa, tinha alguma coisa de valor, vamos dizer assim, para fora, eles venderam. Então você tinha Motoqueiro Fantasma, que foi nessa rabeira aí, o Quarteto, Demolidor, o Namor ficou naquele limbo, tava Universal, coisa assim. E no final das contas, o que sobrou pra Marvel? Os Heróis dos Vingadores. Que na época não eram. Ninguém tava nem aí com os Vingadores. Na verdade, a fase dos Vingadores era tão ruim naquela época que ninguém queria saber, assim, era uma coisa lamentável. Eu não vou dar ideias aqui, não, porque a gente vai começar a ficar falando, aí vem um engraçadinho. Fala assim, quero que você fale sobre isso. Leia o negócio aí pra gente escutar. Mas realmente foi uma fase tenebrosa, teve o Toninho, enfim, não vamos ficar falando sobre isso, porque não dá ideia pra essa tropa, entendeu? Mas os Vingadores estavam especialmente numa fase muito ruim. E aí teve também uma saga que a Panini até republicou recentemente, foi um Massacre, né? E que aí ali era que aparecia um vilão mega poderoso, que é um do professor Xavier com o Magneto, e que começava a porrada com todo o universo Marvel, culminando na, a gente pode dizer, morte do Quarteto Vingadores. Já reparou como é que falar em voz alta isso? Porque é tão estranho. Um vilão que ajuda de Magneto com a mente, as frustrações da mente do professor Xavier. É uma viagem muito bizarra, muito forçada. Não. Falo isso realmente agora em confessar que me deu até vergonha alheia, né? De estar falando. Novamente, culpa desses ouvintes para fazer esse troço. Mas a gente precisa contextualizar, a gente precisa dizer como é que aconteceu o negócio. Então, essa galera aparentemente morreu. O Quarteto Fantástico e o Vingadores, eles morreram no sabato contra o Massacre. Eles se sacrificaram, né? Todos eles correndo em direção a uma energia lá. O corpo do Massacre tinha se tornado energia ou coisa assim. E, cara, eu nunca mais vi isso, então, assim, eu tô totalmente de memória. Eles foram para. Eles entraram nesse portal de energia ou coisa assim, como que. Para se sacrificar, porque o corpo deles ia. E o engraçado, olha como é que são as coisas, né? Mutantes não podiam entrar. Tinha essa. Eu lembro justamente disso. E aí eles falaram. Né? Mutantes não podiam entrar. Mutantes e o Homem-Aranha, né? Não podiam entrar. Mas o Homem-Aranha não estava lá. Preconceito. A feiticeira Escarlate podia, porque ela alterava as probabilidades e aí ela conseguia se sacrificar lá junto com todos eles. Essa foi olha a explicação. Olha a gambiarra, cara. Eu tô fazendo coelhinhos voadores aqui. Explicação que eles deram. E aí, geralmente, o que estava acontecendo? A Marvel tomou a decisão de simplesmente terceirizar a produção desses títulos. Eles iam entregar na mão dessa galera que tinha ido para a Image, mais especificamente na mão do estúdio do Jim Lee, Wildstorm, eles iam entregar o Fantástico e o Homem de Ferro, e na mão do Extreme Studios, né, que era do Rob Liefeld, eles iam entregar os Vingadores e o Capitão América. Era só moral que esses caras tinham, hein? Eles terceirizaram. Até, inclusive, o Tom Brevoort, que era um dos editores na Marvel, ele, nessa época, ele deu uma entrevista uma vez dizendo que ele ficou assustado até com esse processo, porque parecia que a Marvel estava abrindo mão de ser uma fonte de criação, né, para passar só uma licenciadora de personagens, né? Licenciava para diferentes grupos que quisessem fazer as histórias com os personagens. Isso assustou para quem estava na Marvel na época. Mas, especialmente, fazia muito sentido, né? Você pega os caras, entrega, dá todo o trabalho para eles, dá uma graninha e eles já são um mega sucesso mesmo e vão ficar com todo o trabalho e tudo. E só tem que distribuir depois, com o selo Marvel. Assim, olhando do ponto de vista empresarial, fazia muito sentido. Só que a execução não foi exatamente. A proposta era reiniciar esses personagens para uma geração nova, né? Aquela velha história que de vez em quando querem reformular. Então, iam apresentar novamente a origem deles, mas dentro de um contexto palatável para o público dos anos 90, né? Na verdade, atualizar toda. Assim, você ia modificar um pouco as origens deles de forma que eles ficassem. Como é que eu posso dizer assim? Não, não. Além de ficar mais moderno, também tinha um esforço para integrar mais. Integrar mais os personagens. Porque não ia ser aquele esquema da década de 60 do Stan Lee, de que um cara foi mordido por radiação, outro cara tem uma bomba que explodiu e ele ficou, virou um monstro verde. Outro cara, assim, esses acidentes aleatórios, né? A ideia deles era que, para convencer o público de que aquilo ali era um universo crível, existiria uma lógica. Um personagem surgiria na revista do outro dentro do contexto daquela trama que estava acontecendo. É, aí a gente pode começar por qualquer um dos quatro títulos, né? Acho que a gente poderia começar falando sobre... vou seguir aqui a pauta que me enviaram, né? E vamos começar, então, falando sobre o Quarteto Fantástico. Acho que tá, foi um de... Assim, em termos criativos, foi um que não ficou tão ruim assim, né? Não ficou algo tão ofensivo. É, o dos quatro é o melhor. Dos quatro é o melhor. É, o Jim Lee e cuidou dos argumentos e desenhos, né? O Brandon Choi, do roteiro, deu uma garibada nos diálogos e tudo mais, e o Scott Williams na arte final, que eles trouxeram lá da Indy. E eu acho que eles foram até bem sucedidos nessa reformulação do Quarteto Fantástico, com uma trama que envolvia um pouco de espionagem, uma trama política de suspense aí, com uma treta do Dr. Destino interferindo ali na experiência que o Dr. Fantástico estava fazendo com aquele foguete, né? É, eu acho que... Isso foi legal, bacana, né? Eles envolveram a SHIELD, tinha todo... Na verdade, a SHIELD estava meio que envolvida em todos os títulos, né? Aquilo que você falou da integração. Então, basicamente, tinha a SHIELD envolvida ali no título do Quarteto Fantástico. É, e nos Vingadores do... O Nick Fury apareceu toda hora em todos os títulos. Depois a gente vai falar uma coisa sobre o Nick Fury que me incomodou. E de certa forma até... Não, depois a gente vai falar, antes de falar do título do Capitão América. Mas é... Ah, tá. Ah, eu sei o que é. Aquilo foi difícil de fazer. Mas isso já se está antecipando um formato que depois ia ser desenvolvido de maneira melhor com o universo Ultimate. Ah, sim. É bom dizer que o Herói Genaisen, né, pra galera que não tem noção, foi bem antes do universo Ultimate. Parece que foi um tubo de ensaio. Aí eles disseram, bom, agora acho que a gente vai saber fazer esse negócio melhor, né? E aí fizeram o universo Ultimate. Que eu não sou um fã, mas tenho que reconhecer que sobreviveu durante muito tempo, né? Muitos méritos. Fez bastante sucesso e tal. De méritos, o começo. É, mas é muito melhor desenvolvido, muito melhor produzido. É, a qualidade não dá nem para comparar, né? Mas o negócio que eu queria falar do quarteto, eu acho que o grande problema é que, apesar de ser o melhor desenvolvido, foi tudo muito corrido. Você vê que logo na primeira edição, assim, ela segue mais ou menos o que a gente conhece dos quadrinhos originais, da origem. Né? Só que aí ele vai enfiando assim, coisas que talvez tenham demorado várias edições para acontecer, aconteceu tudo em 3-4 edições, assim, sabe? Ele tinha quis logo estabelecer no final... em 12 edições todo o universo do Quarteto Fantástico tinha que estar presente ali. E foi um exagero, né? Porque a primeira edição sozinha tem a origem, já merecia um trabalho mais desenvolvido, e depois aparece o Tera. Exatamente. Não dava tempo para ainda isso ainda. Topeira no final da edição. Na segunda é o Topeira. Na terceira você já tem o Namor. E é tudo assim, né? Super grandioso. Não, não são histórias isoladas. Já começa a aparecer uma coisa em cima da outra. Aí depois na quarta já é o Doutor Destino com o surfista. Quer dizer, é um negócio que... A impressão que me deu depois, até relendo, é que eles, quando chegaram na terceira ou quarta edição, eles já viram que alguém na Marvel falou para eles, ó, é só as 12 mesmo, vamos fazer as 12. Vou te dizer que não, hein, Ricardo. Pelo que eu andei lendo pela internet, não é nem isso. Acho que, na verdade, o que aconteceu é que o cara queria, o Jim Lee queria dar a versão dele para todo o... Sei lá, todo o contexto do Quarteto Fantástico ali, para todas aquelas histórias clássicas, assim. Tanto é que ele foi logo apresentando Pantera Negra, Inumanos, destacando tudo, sabe? Surfista Prateado, Galáctico. Foi tudo. Foi o cânone todo em 12 edições, assim. É uma versão pocket da história mas, do quarteto. Mas o quarteto, eu acho até que tem um outro mérito além disso, é que ele parecia que tinha aquela história por trás, né? É, que era muito comum na época. Você tinha uma. Sim. Você tinha aquela ameaça que eles estavam enfrentando naquele momento, mas você tinha sempre alguma referência à vinda do Galactus, a alguma coisa que estava para acontecer, para alguma. Uhum. Ou seja, o cara estava realmente planejando um arco ali de 12 edições e tal, e o que eu falei na verdade, que eu acho que talvez não se soubesse naquele momento, pelo menos não logo no início, que isso iria durar 12 edições mesmo, foi porque existe a lenda dos quadrinhos de que quando chegou nas 12 edições que eles foram contratados, a Marvel disse pro Jim Lee, não, mas você não quer continuar com tudo? Continuar os 4 títulos aí levando? E o Jim Lee, não, tô pegando meu boné, tô indo, acabou. Não quero mais isso pra mim, não. Tô fora. Eu cheguei a ler, eu não sei onde, que não foi tão bem sucedida quanto eles pensavam essa iniciativa. Então, o começo, claro, foi um assombro, vendeu horrores. Mas à medida que as pessoas foram vendo que as histórias não eram aquela coisa toda, aquele truque que a Image fazia, botar belas imagens, mas não tinha uma história boa para sustentar. As vendas foram caindo. E aí a Marvel falou, peraí gente, vamos conversar, essa fortuna que eu tô pagando para vocês aqui, eu acho que tá um pouco demais, vamos renegociar isso aí? E aí o pessoal gritou, o Rob Liefeld, imagina, ele vai ser o primeiro a pedir o boné. Existe, na verdade, uma controvérsia, o Rob Liefeld fala disso até hoje, né? E é fato, eu olhei os números, a verdade é que assim, os títulos antes desses caras entrarem, eles estavam muito mal. Então vendiam muito pouco, assim. Eu não lembro agora exatamente quais eram os números, mas era uma coisa realmente bem, bem ruim para os personagens que eram, né? Quando foi para a mão desses caras todos, os primeiros números venderam, lógico, porque como sempre, né? Até hoje, qualquer número um vende sempre muito mais que os outros, né? E na época começou essa onda de especulação, né? Do cara comprar várias revistas, botar no plástico na gaveta, esperar valorizar. A gente tem amigos aí que quando Abril lançou em 98, comprou 16 edições de cada uma, do número um de cada uma, porque ia ficar milionário no futuro. Que tristeza, né? Pior investimento, até hoje, pior investimento, né? da vida, né, cara? O que eles pelo menos comentam, né, é que caiu sim logo depois das primeiras edições, mas ainda assim vendia muito mais do que o que vendia antes, entendeu? Do projeto Heróis Renascem. Ainda assim estava vendendo mais do que antes. E é por isso assim que o Rob Liefeld bate na tecla até hoje que não foi esse o problema, que não foi por baixas vendas e tal. Eu acho que assim, esse... lidar, pelo menos eu li um dos comentários do editor da Marvel na época, né? Um dos acionistas da Marvel na época, ou um dos controladores da Marvel na época, me esqueci, alguma coisa King, o nome dele, e ele dizia que lidar com o Rob Liefeld era terrível, porque assim, o cara mandava, chegava com um CD, com o material, né, da edição, ele já atrasava pra caramba, entregava o negócio atrasado lá e dizia pro cara, ó, você só vai deixar esse CD aqui com o cara lá na Marvel quando você já tiver o cheque na tua mão. Era assim, confiança nenhuma, sabe? O cara entregava o negócio lá atrasado, tinha que estar recebendo antecipado. Então, assim, o que ele meio que deixou a transparecer é que o problema com o Liefeld não era nem uma questão do título dele estar vendendo pouco nem nada, é porque ele era um mala. Trabalhar com ele era horrível, entendeu? E realmente uma hora encheram o saco e aí falaram, ó, cara. E aí isso foi no meio, né? No meio do projeto. Disseram pra ele, ó, depois dessas tuas 6 edições aí, tu pode pegar teu boné e sair, porque a gente não vai querer você mais aqui, não. Tá impossível trabalhar com você. E vamos. E aí vamos também falar um pouco que as histórias realmente do Liefeld estavam muito ruins, né? Tanto que depois, quando a gente for falar do Capitão América, a gente vai entrar em mais detalhes. Mas o número 7 do Capitão América já não é o Rob Liefeld à frente. Outros artistas. Não, é claro, foi. Trocaram, né? Na verdade, foi James Robson, não foi? Quem assumiu? Isso. James Robson, Joe Phillips e o Romage Studios. O Romage Studios é de quem? É, não, aí eram os estúdios contratados na época, eu não vou conseguir lembrar mesmo agora de quem era. É, mas a gente estava falando dessa coisa da integração, né, que eles tentaram estabelecer para que o universo fizesse sentido, como se cada evento tivesse consequência de outro, e uma lógica entre eles. O Quarteto Fantástico foi para o espaço atrás de um sujeito que tinha roubado o foguete experimental deles. Eles pegaram um protótipo para ir atrás. O protótipo não era revestido contra os raios cósmicos. E eles queriam se aproximar de uma singularidade que estava surgindo no espaço. E na história, depois fica claro que a singularidade era, na verdade, o surfista prateado. Sim, sim. Então, a energia cósmica do surfista prateado é que transformou o Quarteto Fantástico no que eles se tornaram. E uma coisa que eu achei bacana nisso é que eles resolveram um dos primeiros problemas da origem do quarteto, né? Primeiro que assim, o que, que a mulher do cara que é o responsável pelo projeto tá fazendo entrando no foguete com ele para ir pro espaço, né? Não faz nenhum sentido. A outra, como é que o cara que era o mais inteligente do mundo, né? O cientista bambambam do planeta não previu ou não conseguiu fazer um foguete que fosse resistente a radiação, né, a raios cósmicos, já que eles estavam indo pesquisar exatamente isso, né, na origem. Mas tinha um sentido da emergência, né, porque o sujeito do governo tinha chegado lá, prendeu todo mundo, matou até um cientista, falando, ó, esse foguete agora é nosso. E aí, quando ele foi para o espaço, eles foram atrás para impedir que ele tivesse acesso a tal singularidade, que podia ser uma coisa muito perigosa. Nessa modernização faz mais sentido mesmo. Depois se revela que o cara não é do governo, o cara era um agente do Dr. Destino. E aí isso era engraçado, eles pegavam personagens, né, que faziam parte de alguma forma da história do quarteto, nesse caso mudavam, o Reed Wingfoot, né, que era aquele... o índio que já foi membro do quarteto, né? Impressionante, são quatro fixos, mas que já teve quase tantos membros quanto os Vingadores, né? Impressionante esse negócio. Eu notei também que é interessante, na quarta edição tem um momento que o Tocha Humana ele faz propaganda da Toy Biz, aquela empresa que fabricava brinquedos nos Estados Unidos, no meio da trama. Quer dizer, é aquela visão empresarial que você falou, né? De ter empresários tomando conta da Marvel e não artistas, não criativos. E a Toy Biz até foi um dos motivos dessa brigalhada toda que teve dentro da Marvel na época. Mas seguindo aí com o quarteto. Aí tem uma sequência grande de luta no meio da história em que eles revelam que esse cara que roubou o foguete não era nem o agente do Dr. Destino, e sim o Super Skrull enganando também. Olha o Dr. Destino. Olha que beleza, hein? Isso é muito rocambolesco, né, cara? Você acha que era um agente triplo, né, cara? E aí o Jim Lee pirou no desenho, né, que ele adora fazer criaturas assim, disformes, meio lagarto, né? Mas ele teve liberdade para usar aqueles efeitos de iluminação que ele gostava de colocar nos desenhos dele na Image. Ficou até legal assim, o visual, porque trouxe esse frescor que tinha na editora que esse pessoal fundou. O Super Skrull ficou bacana, né, cara? Eu achei bacana, né? Lendo as histórias assim. Na verdade, todos os personagens que o Jim Lee, o visual que ele pensou para os personagens, ficaram legais. Tem que assumir isso aí no quarteto. Na verdade, o quarteto é o único título em que dá para você... não vou dizer elogiar, mas dá para ler numa boa, tanto ao roteiro quanto, apesar dessa correria toda de ficar enfiando coisas que às vezes não tem muita coisa a ver, mas é o único título que você lê, que você fala assim, não, ó, roteiro ok, tem essas coisinhas aí, essas misturebas assim, que sabe, poderia desenvolver mais com mais calma, separando, e ao mesmo tempo a arte é boa, né? O Jim Lee naquela época tinha uma arte bem legal e tal, né? Tava naquela época de depois de X-Men e tal, que foi o auge dele, vamos dizer assim, em matéria de arte. né, quando ele ficou muito famoso. No final, eu acho que no final do título, quando já começou a caminhar para a chegada do Galactus, foi meio mais ou menos. Essa segunda metade sofre do mesmo problema da segunda metade de todas as outras séries que a gente vai falar, que é a integração com o plot principal que vai levando ao culminância, que é a chegada do Galactus na Terra, né? Porque aí começam a colocar muitas pistas relativas ao que aconteceu no outro universo. Ué, nós não somos daqui, nós vimos outro universo, como é que é isso? Esse mistério vai sendo aos pouquinhos pincelado aqui e ali. Mas é muito complicado, porque... Tem uma capa do quarteto que é cara de pau com isso, cara. Eles queriam simplesmente colocar o Wolverine na capa de uma revista do Heróis Gerais. Então o cara pega e cria uma história em que a Reed consegue ver o que está se passando, o que se passou no universo original e tal. A Sue começa a sonhar com o Franklin, que tem filho, que não sei o quê... Assim, são umas coisas meio, sabe, que realmente começou a perder a direção. Essa história, o Wolverine não faz nada. Não, não tem nada. Ele ameaça o Reed do outro universo original, e aí o Reed deixa o universo estar assistindo e tentando entender quem são essas pessoas. Mas passa daquela visão para uma outra, e mais outra, e mais outra, e fica por isso mesmo. E era só mesmo pra botar na capa, sem razão. Entendeu? Olha, olha só, vamos dar um boom aqui no Quarteto Fantástico. Como é que a gente faz? Bota o Wolverine na capa. Ué, mas dá um jeito de. Inventa uma forma de colocar ele na história, cara. Bota o Wolverine na capa. E pronto, é assim. Como se não tivesse nenhum outro momento do quarteto que fosse mais relevante ou importante pros personagens do que aquele encontro pois com é, os X-Men, né? Pois é. Enfim, mas. Aí, falando agora, antes da gente falar da chegada do Galactus, porque aí envolve todos os quatro títulos, ainda teve antes um crossover, né? Uma tentativa de crossover no meio do projeto, né? Que foi aquele Revolução Industrial, né? Que na verdade o título Capitão América ficou fora, e aí você teve uma integração dos Vingadores com o Quarteto, né? Que envolvia o Hulk, etc. Quando a gente falar do Homem de Ferro, a gente vai falar um pouco sobre o Hulk. Agora, a gente pode já começar a falar sobre o Homem de Ferro, mas só um detalhe que eu acho que é interessante. Vamos dar aqui também os méritos. Uma ideia que eu achei bem legal do universo Heróis Renascem foi aquela dos Cavaleiros Atômicos. Tony Stark... O Reed Richards, o Bruce Banner, o Victor Von Doom, todos eles terem sido meio que colegas de faculdade ou próximos, né, na comunidade científica em algum momento. Eu acho que isso eu achei uma boa ideia, né? Só não achei legal lá o... Quer dizer, são gênios que surgiram na mesma turma, na mesma geração, trocaram ideias, trabalharam juntos e eles revolucionaram a ciência naquele universo. Quer dizer, atrelaram bastante o universo dos heróis Marvel dos Heróis Renascem à ficção científica, né? Que era o mote lá no início, nos anos 60, com o Stan Lee, quando ele colocava aquelas teorias científicas malucas que ele inventava, que ele não entendia nada disso, mas que na época pareciam convincentes. Então, toma bomba gama, toma aranha radioativa, essas coisas. E eles trouxeram isso de volta. Porque tudo que está acontecendo aqui de revolucionário com os heróis tinha a ver com aquelas mentes brilhantes. Então, e aí, para começar a falar do outro título que também ficou nas mãos do Jim Lee, né, envolveu outra dessas mentes brilhantes. Uma era o Richards, que a gente falou já no quarteto, e outra mente brilhante desse universo era o Tony Stark. Aí tem uma coisa entre esses cavaleiros que eles chamavam Cavaleiros Atômicos, ou sei lá o quê, como eles se chamavam na época, que eles tinham a Camelot deles, né? Ele tinha um ali que me incomodava muito, que estava ali só porque era amigo do Bambambam, que era o tal do Rebel lá, que era o amigo do Tony Stark, que é assim que começa a história. O cara era tão importante no grupo que a primeira edição do Homem de Ferro, esse cara morre. Pois é, né? É tão importante. Ele, obviamente, estava ali só porque tinha um pistolão. Estava ali naquele meio grupo, sabe? Sabe o cara que está ali... Não saca nada do que aqueles caras ali estão falando, mas é amigo do playboyzinho ali, que é o líder da galera. Então, a gente aceita ele, sabe? Então, é isso. Mas era mais ou menos essa a função dele. É um personagem muito deslocado, assim. Até depois, quando ele reaparece, é completamente estranho. Na verdade, eles só estabelecem... Muito estranho, na verdade. Eles estabelecem no começo da saga do Homem de Ferro aqui que esse cara é importante, que é um amigo do Tony, só para que quando ele apareça de novo, você pensa, aquele cara... E então agora o negócio vai ficar sério, porque ele voltou da morte. Não, eu acho que também para justificar... Mas ele é um cara insignificante. Não, mas eu acho que também para justificar o quão babaca o Tony Stark tinha se tornado, né, cara? Porque o Tony Stark, no início da trama, ele era um completo babaca. O cara era... A forma como ele trata, né? A Pepper Potts, o Happy Hogan, a Liz também, a guarda-costas dele, né? Elizabeth Ross, que depois... ia ter um romance com o Bruce Banner, né? E isso foi legal, porque a história do Banner, do Hulk, é conectada com a do Homem de Ferro, né? A origem do Hulk acontece também conectada com a origem do Homem de Ferro. As duas coisas acontecem juntos, né? Na época que eu li, eu lembro que eu fiquei impressionado. Puxa, que legal essa ideia! Quer dizer que botaram a bomba num silo com o Bruce Banner dentro, ele explodiu lá no fundo da terra e veio cavando. Eu achei muito massa velho, né? E quando eu fui ler agora... Não é tão assim. Legal, né? Não, exatamente, nada é tão bom quanto a gente lembra. E aí aconteceram algumas coisas, por exemplo, quando o Tony Stark vai lá, primeiro que eu já comecei a não entender nada, como aquele cara tão babaca, tão mega, sei lá, convencido, resolve ir lá pro meio do deserto. Não, ele é insuportável, Pro meio do deserto pra ver o que tinha acontecido, só ele mais um outro agente lá, né? Um desses, era o Citron, né? Que tava acompanhando. Eles perderam a mão, né? Porque uma coisa é o cara ser antipático, mas ele ter humor, ter alguma coisa que também te dá alguma identificação com o Dr. House do seriado, ou o Tony Stark do cinema, né? Para pegar uma referência mais próxima. E eles não conseguiram equilibrar isso, porque é difícil ler o Tony Stark dessa edição. E aí tem outro problema, é o Tony Stark dessa edição. Aí o que acontece? Ele de repente sofre um acidente lá do helicóptero, né? O Hulk derruba o helicóptero. Ele tem o... Não sei como, né? Ele sobrevive a isso, né? Um estilhaço do helicóptero atravessa ele. Ele continua vivo. E pior, o agente que estava com ele... Fala, não vai lá você, porque você está melhor que eu. Pô, então, como é que o agente depois aparece bem, né? Depois de um instante da série, o agente tá bem pra caramba. E aí é que ele usa a armadura, ele vai buscar a armadura para tentar se manter vivo, né? Ele usa a armadura só para garantir a vida dele, né? Aí ele explica que essa armadura era um equipamento de suporte de vida que o colega dele, o Rebel, estava testando. Morreu durante o teste e guardou aquele equipamento. Ele não quis mais saber daquele negócio, porque toda vez que olhava, ele lembrava do amigo que tinha morrido. Mas nessa emergência, ele teve que apelar para a armadura e acabou ficando com ela. E aí é que tem o que eu não consigo entender. Aí, do nada, esse cara que já tinha ficado mega escroto, que você não conseguia nem ler, de tão babaca que ele era, ele começa a ficar legal. Ele virou um cara legal, do nada, assim, mas muito rápido. Mas absurdamente rápido, de uma edição para outra, assim. O cara era... Ele virou um bonzinho, um herói, cheio de remorso, querendo consertar todos os erros que ele tinha cometido. Do nada, sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. Muito rápido, né? E é o que ele tava indo fazer nesse lugar? Ele tenta, assim, a culpa dele pelo que aconteceu com o Banner, né? Porque, na verdade, todos eles, de uma certa forma, começam a se ferrar por causa dele, né? Porque aí você tem o Rebel, aí o Banner, aí depois tem a Betty Ross também, que se fode no meio da história, depois acontece o Samson e a Jennifer Walters, o O Happy Hogan, não me lembro. Ele morre. Ele morre num ataque só porque imaginavam que era o Tony Stark que tava com a Pepper. A Pepper, isso. Né? Eu tô esquecendo toda hora o nome dele. Isso, exato. Então você vê como é que é. Ele começa a ser pessoalmente afetado porque todo mundo em volta dele, pelas ações dele, começam a se ferrar, a morrer, ter um tipo de problema. E aí é onde ele começa. Não, mas não justifica, Ricardo. Não começa a querer justificar o herói Genai. Porque olha só, já tinha acontecido isso na primeira edição e ele virou um babaca por causa disso. Aí depois começa a acontecer mais vezes e isso vai deixando ele bonzinho? Não, tinha que deixar ele mais babaca. Essa era a teoria, né? Pô, não faz sentido nenhum isso, cara. Não tem a menor lógica. Mas essa história do Banner, ele foi para esse lugar do deserto, onde aconteceu esse incidente, porque ele estava colaborando com a Hydra. A Hydra queria destruir uma arma de destruição em massa, que eles estavam construindo aquela instalação, que era a bomba Gama. Banner, que destruir para que Banner, o... Cara, o Banner é muito inocente, né, cara? É o Banner emo, né? Quer dizer, todo cabeludo, cara... né? Todo óculos que... Uma coisa a gente tem que falar, né? Que a arte desse título aí do Homem de Ferro é um negócio, né? Mais um dos colegas que foram para Image. É, mas assim, todo mundo queixudo, com o olho saltando. Eu detestei essa arte. Não, é muito ruim. Não, quando eu li quando era moleque. Eu fiquei, de uma certa forma, meio impressionado, porque era um traço bem diferente do que a gente era acostumado a ver, né? Mas acho que a diagramação impressiona, né? Esses quadros... Eu tinha a impressão, na época, que era um título mais adulto do que os outros três, né? Porque ele era muito escuro, tinha... os personagens todos tinham um rosto... assim, parecia que ficavam todos sofrendo, assim, muito... Adulto, entre aspas, né? Mas era tinha uma temática um pouquinho mais séria, né, eu acho, pelo menos, né? Ele tinha uma temática mais... Ele era menos fantasioso, era o título menos fantasioso, porque você não envolvia... tudo estava envolvido em ciência, você não tinha magia, você não tinha, por exemplo... uma coisa espacial, assim, era o título mais pé no chão. Era armaduras, era ciência, armas e transfusão de sangue é isso. Hulk, né? Transfusão de sangue do Hulk. Mas, a gente sempre vai falar que quando a gente pega essas edições, as primeiras edições, até esse arco Revolução Industrial aí, que junta todo mundo no número 6... Todas elas são de estabelecimento do universo de cada título. Depois do Revolução Industrial, lá da edição 7 até a 11, já vira uma correria danada, um monte de coisa, enfiando ao mesmo tempo e tal, né? Então, fica mais complicado ainda. Puta, aí vira uma zona que... Eu só queria saber o que passou pela cabeça do Sitwell quando ele queria matar o Samson e ao invés de dar um tiro no Samson, ele vai e injeta sangue gama nele. Essas coisas, sabe? De super vilão de filme B. Tipo, agora eu vou acabar com você, eu vou injetar em você esse sangue gama até pra saber o que acontece. Porra! De Deus, depois dá uma risada. Olha como são mal. Pelo amor de Deus. Você falou a coisa do desenho, né? Mas tem umas coisas muito esquisitas para os nossos olhos hoje, vendo agora nessas páginas, porque tem muito enquadramento que só pega o queixo, só pega a nuca do personagem, pega um olho e tem o balão cobrindo o outro olho. Seria inaceitável hoje em dia, né? Mas eu acho que até para a época era inaceitável, assim, não sei. Eu lembro de eu não ter gostado desde o início, assim, dos desenhos do Homem de Ferro, né? Da série do Homem de Ferro. Então, e quando vocês estavam falando da Hydra, né? Quando começa a envolver a Hydra, o Mandarim, que é aquilo que o Ricardo falou, começa a ter aquela coisa de correria desenfreada para mostrar tudo de uma vez, vira um samba do crioulo doido mesmo, as histórias. E O Rebel volta, aí o Rebel depois ele tá contra o Stark, mas na verdade era um plano do Mandarim pro Stark matar o Rebel e depois ficar ainda mais culpado. Enfim, é uma loucura. Depois vem o Rebel tentando se redimir, morre de novo. Quiseram dar importância para um personagem que, sinceramente, você não. Cara, o personagem nem existe no universo 616. Por que resolveram? Tinha 1 milhão de personagens, que poderiam ter sido usados. Por que não o Rhodes, né? Por que não? Sei lá, não sei. É, você vai ver, o Rhodes não aparece no... É, seria até mais natural, né? Mas será que é porque o Rhodes se sacrificou? Mas o Rebel também não se sacrificou, cara. A Jennifer Walters não, o Doc Samson também não. E, pô. Aliás, gente, você falando da armadura, o que vocês acharam do design dessa versão da armadura? Então, se fosse bem desenhado, né? Por exemplo, quando apareceu no crossover com o Quarteto Fantástico, não incomodou, não, assim, achei. É uma armadura diferentona do Homem-Ferro. Né? Eu acho esquisita porque as partes têm placas cobrindo o corpo. Não foge muito ao modelo tradicional que a gente conhece do Homem de Ferro, né? Mas tem uns trechos da armadura que tem uns tendões metálicos, uns músculos biônicos ali, que não protegeriam nada o cara que está embaixo, né? Parecem umas molas. Então é como se fosse todo coberto de molas e estivesse a super força para ele. Eu não pensei muito nisso, não, mas é verdade. Você tem razão. É verdade. Sabe o que lembra? Lembrar as armaduras do Cavaleiro do Zodíaco, que não comem quase nada, são só umas pecinhas assim, e no meio tem o corpo do cara. E aí eu acho que o suprassumo dessa história foi a edição 11, quando eles quiseram refazer aquela história clássica do Homem de Ferro com o Doutor Destino, que aí realmente, que assim, que eles voltam no tempo, né, e ficam... viajando pelo tempo. A gente tem uma história clássica do Homem de Ferro com o Dr. Destino já, em que eles voltam no tempo, voltam à época até medieval, né, etc. Como meio que enquanto até o Merlin nessa história clássica. E nessa, no universo das Heróis Genais, eles resolveram emular essa história, assim, tanta coisa do Homem de Ferro para colocar, né, na história. Por exemplo, em nenhum momento se abordou, acho que talvez até tenha sido recomendação na Marvel, mas em nenhum momento se abordou muito o alcoolismo do Tony Stark, não se falou nisso, né? E nenhum tipo de vício dele, a não ser o de ser babaca, né? Não é nisso. Mas não tem muito isso. Mas resolveram pegar justamente essa história e também fazer uma homenagem a ela, homenagem, entre aspas, novamente, no título 11, e que saiu horrível, uma história sem pé nem cabeça. E além de ser corrida, né, eles colocaram, já que tinha viagem no tempo, referências ao universo original de onde eles tinham vindo para o Stark fica pensando, tem outro universo? Eu vim de lá, como é que é isso? E muito confuso. O que eu escrevi aqui, não entendi nada. Porque a ideia é essa. A gente esqueceu de dizer que o Dr. Destino, ele também se sacrificou contra o massacre, né? Ele foi um dos que passou no... porque o Homem de Ferro pega ele e pega ele voando e empurra ele junto, vai com ele junto, então, né? Por isso que ele acaba... Então esse Destino não tá aí como outros personagens que surgiram para esse universo aí, né? Era o Destino original mesmo que tinha ido pro universo original. Era o único vilão, né? E isso é um acerto de todas as séries, porque o Destino é muito presente nas revistas todas, né? No Quarteto, no Homem de Ferro e até no Vingadores. Porque ele é um vilão que tem estatura para isso, né? Não, e o detalhe é que ele, para variar, né? Ele é o que percebe as coisas primeiro. Ah, né? Lógico. Então, quando você chega no final, é ele que tem que estar preparado para tudo que vai acontecer no final da história. E é ele que permite, de uma certa forma, o retorno dos heróis depois. Como é que né? o Richard, você é, é ele como que é que o Richard é considerado primeiro. Mais inteligente que ele mesmo, hein? Às vezes eu fico me perguntando isso. Assim. É que o Dr. Destino não tem família, não tem esposa e cunhado. Pra distrair ele. Olha, o Richard tava fazendo os experimentos dele. Aí tem que parar pra separar a briga, porque o Tocha botou fogo no. Na refeição do Ben Green. Fora no assim. início do título Quarteto, que era bem machista, que era aquela coisa da Sue reclamando o tempo inteiro que eles não saíam do laboratório como se ela não tivesse mais o que fazer, né? Ficava, Rich, só fica lá no laboratório, fica aqui na atenção e tal. Não, é engraçado vendo hoje em dia como é que todo mundo na história era cabeludo, né? O que tinha um cabelo mas era moda da época, né? Cara. E essa boquinha que botaram. Nome de ferro, não, que estranho isso, né? Esquisitíssimo. Meio num bico. Foi isso do design da armadura. Uma coisa que eles incorporaram no Homem de Ferro, que eles trouxeram da Image, que era essa espécie de estandarte que eles sempre colocam nas costas de alguns heróis. Na Image eles tinham vários, assim, que tinham sempre duas estacas ou dois postes saindo das costas, né? E aqui o. É, tem dois escapamentos. Isso. E que não serve pra nada. Escapamento. Caramba. Eu nunca vi um escapamento assim. É pra cima também. É pra cima. É um negócio... Cara. Esquisito, né? Mas então... E aí, vamos falar agora sobre... É que a gente tá falando sobre a integração e tal dos títulos. É porque eu quero deixar o Capitão América por último, porque tem cara. É a cereja do bolo. A gente tá fazendo que nem Dante, né? Caindo no inferno. Então a gente começou pelo que era o menos pior, depois veio pro Homem de Ferro que já é ruinzinho. Aí vamos falar de Vingadores, que é horrível, e aí no final a gente termina com o Capitão América. Mas Vingadores começa meio que assim. É o Rob Liefeld, né? Então, não tem muita lógica no que tá acontecendo. Eu cheguei aí uma homenagem à origem tradicional dos Vingadores, porque, novamente, é o Loki que aparece como a primeira ameaça, né? E ele acaba interferindo e ajudando os heróis a se formarem como uma equipe. Mas a equipe, né? Já estava meio que formada, né? A equipe foi formada aí, já é um negócio meio supremo, né? A equipe tinha sido formada pela Shield, né? A Feiticeira Escarlate já estava lá, o Visão já tinha sido criado. É, tinha até um complexo que é parecido com o Triskelion do universo Ultimate, né? Aí tá vendo? Não foi de todo desperdiçado. Rob Liefeld. Cara, se o Rob Liefeld desconfia do negócio. Cara, se ele um dia se der conta disso, a Marvel tá muito ferrada, cara. Imagina. Mas aí o Loki aparece todo monstruoso, que ele desenha de um jeito meio como se fosse um bombadão, né? Ele quer ferrar os heróis e descobrem congelado lá no Polo Norte o Thor. Quer dizer, inverteu a origem dos heróis, que era o Capitão América, que era pra estar congelado, né? Só que a origem do Capitão América nesse universo não é essa. Mas queriam aproveitar de algum jeito e botaram então o Thor no lugar. E ele faz várias homenagens. O Rob Liefeld é um gênio. O cara coloca lá o agente da Shield que encontra o Thor é o Donald Blake, né, cara? E ele ainda fala, pô, esse nome, lembra? Mas não sempre nada também, porque ele... Aí é interessante quando o Loki vai visitando os quartos da casa dos Vingadores, a mansão dos Vingadores, e vai apresentando os personagens pra gente, né? E aí ele passa no quarto do espadachim e vê, esse cara aí é só um fanfarrão, gosta de tirar onda, guerreiro, mas não gosta de ficar tirando onda. Aí entra no outro que tem um sujeito misterioso fazendo ginástica lá, e depois... Depois a gente descobre que é o Gavião Arqueiro. E o cara, durante toda a série, só usa máscara. Caramba. Nossa, como será o rosto desse cara? Que misterioso. Que é uma fórmula que já usaram na Image. Tinha um personagem, acho que no... Qual das equipes era? Já isso era Cyber Force? Não. Que usava uma máscara e não falava nada. E aí botaram esse papel pro Gavião Arqueiro. Ele é meio que o Wolverine dos Vingadores, né? Porque até a máscara dele é parecida. É igual, né? E ele é o cara misterioso e durão, que que mete não, medo, ele né? Ele fica o tempo inteiro dizendo que não, porque se eu liderasse essa equipe ao invés de Capitão América, ele repete isso umas 300 vezes, né? Nossa, que saco, cara. Porque se eu fosse o líder, ele que chatice. Pelo amor de Deus. Tem um momento que é o momento Rob Liefeld nessa história, né? Que é logo em que é impressionante que eles são chamados e aí tem um splash page de uma página inteira com todos eles correndo e tal para uma reunião. Né? É um negócio meio assim, uma reunião, assim, é muito Rob Liefeld, assim, é um negócio bem. Eles entram na sala saltando, né? Fazendo acrobacia. É impressionante. Cara, é muito ridículo. Até pela formação da equipe, sabe? Puta, um espadachim. Que é dois gestores, né? O espadachim e o gavião. Não, e tinha a Felina, né? Que era. Que, na verdade, era criança, que era pra ser tigresa, né? Não fez nada. Mas é a Felina, é a Patsy Walker, né? Seria a Felina. A Hellcat, né? Não, a Felina, é a Hellcat. Só que aí eles transformaram ela na Lupina, né? É a Lupina da X-Force. É a mesma coisa. Que é a do Alias, né? Do pessoal que viu a série do Netflix da Jessica Jones, né? Pets Walker. Isso, é a mesma. É a Pets Walker, aquela mesma. Então, e não fez nada na série toda. Não, aí ela... ela tem inveja porque ela tem aquele corpo lá, todo peludo e tal, não sei o quê. E aí lá na frente ela se alia ao Loki para poder pegar o corpo da Feiticeira Escarlate para ela se sentir bonita de novo. Escarlate, que era filha da Encantadora. Coisas, né? A Feiticeira Escarlate era filha da Encantadora. Eles fizeram uma trama que levou a Feiticeira Escarlate a parecer que ela era vilã. Mas tem um momento que pareceu que eles se arrependeram. Fizeram bobagem. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz pra desfazer isso? Ah, fala que a Felina, que não faz nada nessa série mesmo, fala que ela tava no corpo da Feiticeira Escarlate. Melhorou agora muito. Sim, agora faz... Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Rob Liefeld saiu na edição 6 ou 7, e aí, né? E agora? Como é que a gente vai resolver essas merdas que esse cara arrumou aqui, cara? O que, que a gente vai fazer pra dar um definido? Cara, vamos inventar qualquer coisa aí, né? Vamos botar aí qualquer... O que der pra fazer pra tentar... dar uma salvada no título. Eu acho que foi isso. E aquilo que vocês estavam falando da correria, né? Nessa primeira edição, foi até mais bem fechadinha, porque a equipe vai ao local onde está o Thor, tira ele do gelo, naturalmente ele confunde eles com vilões, né? Inventa, e acabam se entendendo. Mas depois começa aquele desespero para colocar toda a cronologia dos personagens dentro das 12 edições disponíveis. Então a segunda edição vem com o Kang, que parece ser uma ameaça muito grandiosa e tudo mais, parece que tem uma história a maior para desenvolver, mas é basicamente desculpa para ter uma troca de tapas ali de uma edição só. Porque não pode demorar, porque na próxima edição tem outro cara que vai aparecer, e depois mais outro. E já começa as referências, né? Aparece a Mantis lá, que era a que andava com o Kang, e aí o espadachim lembra dela, porque no universo meio-meio o espadachim era o... era o namorado da Mantis, né? Isso foi uma das coisas que ficou meio que... jogada na história. Foi a primeira lembrança, eu acho, né? De um personagem sobre o universo meio-meio, que ele olha e fala... Sei lá, essa mulher não me é estranha. É estranho. Eu reconheço ela de algum lugar. O espadachim pensa isso quando vê ela, né? Logo depois tem a batalha clássica. Logo quem, né? Olha o cara mais burro do Depois tem aquela batalha clássica que tem que ter, né? Da luta do Thor contra o Hulk, né? O Loki novamente coloca o Hulk para brigar com os Vingadores, como foi também uma homenagem ao título inicial. O Rob Liefeld estava fazendo várias homenagens. Eu não vou dizer que ele estava copiando, não. Ele estava fazendo várias homenagens ao título original, né? Mas aquilo que funcionava bem em outras edições, aqui eles usam direto, né? Que são os recursos que são extremamente dramáticos. As páginas inteiras com os personagens... amontoados ali avançando, ou então os dentes rangendo, os olhos, sua cara fechada, né, com cara de mal. E isso funciona muito bem, mas toda hora acaba ficando vulgar e perde a graça. Aquela, né, história do o Homem-Formiga ficar dentro do Visão durante umas 3 edições. Dentro, um negócio meio doido, né, cara? Um negócio que não dá pra entender. Umas coisas que uma das sacadas que eles tiveram foi mostrarem a evolução do Ultron, né? A gente uma vez fez um quadrincast falando sobre isso. Nisso daí aconteceu rápido, né? Foi de uma tacada só. De repente o Ultron virou... Não, mas em cada edição era uma versão nova. Cada versão estava mais íntimo da Jen, né? Da Vespa. Cada edição estava chamando ela de um nome, estava pegando mais, ela ficava puta com isso, né? Ele meio que tenta emular o comportamento do próprio Pym, né? E se sente responsável, quer proteger, quer se aproximar da Vespa, e depois, né? Do nada vai pra legião lá do mal, né? Junto com o Encantor, junto com o Magnum, que também aparece no nada também na história, né? Eles aparecem, são pancadaria. Os mestres do terror. Você tem os mestres do terror na edição seguinte, a Legião do Mal, uma atrás da outra, assim, não tem. Não dá nem tempo de respirar. É um troço assim que era tipo, vamos mostrar tudo que já aconteceu na vida desses caras até hoje. E depois vem. Aí não dá nem pra colocar a culpa no Rob Liefeld, não. Quer dizer, talvez tenha colocar a culpa no Rob Liefeld, porque ele criou aquele Thor escroto de antes. Mas dizer que o Thor não era o Thor, aquele Thor era outro, aí a história foi ficando... O que já era ruim foi ficando ainda pior. Não, aquilo é inexplicável, porque eles viram que eles foram fazendo um Thor, acho que eles falaram, ah não, vamos fazer um Thor viking, um Thor que quer fazer... Que é pilhar, que é violento, que quer matar. Aí o Mar falou, cara, olha, é o seguinte, esse Thor aí tá legal, não sei o quê. Aí ele falou, não, peraí, vamos resolver. Esse não é o Thor. Eu acho que foi o Von Simonson que dizendo, ó, essa porra desse Thor eu não escrevo, não. Esse Thor aqui, não, eu tenho um carinho especial pelo personagem, entendeu? Se é pra escrever o Thor, então eu vou escrever o meu Thor. Deixa eu... Cara, que negócio... eu acho que com exceção do... Bom, a gente tá falando dos dois piores títulos desse negócio, né? Então você imagina. Então é uma das soluções mais ridículas, junto com o que a gente vai falar do Capitão América, mas assim, é uma solução absurda, assim, não faz o menor sentido. Depois lá na frente o Thor... Aí o Thor trai, o primeiro Thor, ele trai, se alia ao Loki, porque o Loki promete pra ele que eles vão que vai ser como os costumes de Asgard, não sei o quê, e pra depois, sabe, aí ele trai os Vingadores, junto com a Lupina lá, eu tô falando Lupina de verdade mesmo, não tô confundindo, não. Pra mim é a Lupina. Porque o visual é muito igual. E aí ele forma a terceira equipe, que você tem os Mestres do Terror, depois você tem a Legião Letal, aí depois você tem a equipe do Loki com o Thor e a Encanto e não sei o quê. Puta, um atrás da outra, nesse ritmo aí, um motivo pior que o outro. Absolutamente nada faz sentido. A verdade é essa. Nos outros títulos, alguma coisa fazia sentido em algum momento. Nesse, não. Em nenhum momento as coisas fazem sentido. Não tem muita lógica. Mas sabe, eu não deixo de gostar dessa série dos Vingadores como a diversão descompromissada que ele se propunha. O que eu tenho de problema com essa série especificamente é o exagero, porque tudo é muito dramático, né? Tudo salta aos olhos. Cada golpe, cada explosão, eles usam todos os recursos disponíveis, o que acaba ficando meio cansativo, porque você já viu isso antes, né? Então você tem, digamos, de 20 páginas, tem umas 5 páginas que são duplas. Então passa rápido. Mas isso daí, cara, isso daí é uma técnica, né, cara? O cara vai... E ainda tava razoável, porque depois vai piorar. Tem edição que tem 10 páginas só. Não, eu vou te falar. Os Vingadores também é um outro problema que, além da arte do Liefeld, né, que a gente tá que a gente já sabe como é, eles arrumaram um outro cara que é pior, quase pior que ele, entendeu? O cara eu não lembro o nome dele agora, mas ele tem o Liefeld ainda tem, eu sempre falei isso em vários quadrincasts, que é assim, tem desenhista que você identifica logo de cara, entendeu? O Liefeld é um desses, para pior, mas é. Você fala assim, não, é o Liefeld. Esse cara aqui é o desenho do Liefeld. Não tem outro que vai fazer. Acho que é Michael Ryan o nome do cara que substituiu. Né? Não, mas tem um outro ainda. Não é o Michael Ryan. O Michael Ryan é mais pro final. É pra ser na segunda metade. Tem um que já faz filhinho do Liefeld logo nas primeiras edições. É o Ian Churchill? Na primeira edição. Ian Churchill, é. Não, o Ian Churchill não. O Ian Churchill ainda é o melhorzinho desses aí. Não, tem um que é um outro ainda no começo. Chap, cara. Yep. Isso, esse mesmo. Chap, yep. Cara, esse cara, ele é só ruim Chap. Mesmo. Entendeu? Ele é só ruim. Ele não tem o estilo dele. Ele é só um cara que desenha muito mal, assim, sabe? Agora, naquela época, muitos artistas se viram obrigados a se adaptar ao estilo que estava na moda na época, né? Que era o da Image, para conseguir vender. Então, eles copiavam o Jim Lee, o Rob Liefeld. Não necessariamente eles desenhavam daquele jeito, de maneira normal, né? Mas eles imitavam. Quem, dos anos 90, sofreu muito com essa marca de estilo foi o nosso amigo brasileiro aqui, o Mike Deodato, que passou a ser conhecido internacionalmente por esse estilo meio Jim Lee, sendo que na origem dele não era assim, ele se adaptou a uma exigência de mercado. Exatamente. Depois, quando ele já não teve essa amarra que ele começou a desenvolver a arte dele, e aí ficou o que a gente conhece hoje, que é um dos melhores aí na área, é o Mike Deodato. Né? Ele criou um estilo próprio dele, muito mais refinado, muito mais estruturado, sabe, referência fotográfica, tudo, é uma outra coisa. E eu queria destacar aqui na edição em que eles encontram o Quarteto Fantástico, o edifício Baxter, né? Aquele edifício todo tecnológico, todo cheio de alto sistema de segurança, e aí o Bruce Banner entra sozinho, sem equipamento nenhum, e entra num lugar escuro, de repente acende a luz, tá lá o Coisa, assim, em cima dele, todo molhado, saindo do banho, pelado. Não, o pior de tudo... Mas peraí, como é que o cara foi parar no banheiro dos Quarteto Fantástico? O que mais me incomodou nessa história, sinceramente, é o Reed. Tá ali, entrou o Bruce Banner, ok. Aí depois que eles veem que, ó, tá, é o Bruce Banner, meu amigo e tal... Ah, a Susan continua de sutiã e calcinha, como se nada tivesse acontecido. Ele lá de samba canção, conversando com o Banner, beleza e tal. E olha, repararam no piercing da senhora Fantástico? No umbigo? Cara, Henrique, você tá com uma visão que eu vou te dizer, cara. Eu não tava olhando tanto detalhe também, assim, pra essa cena, não. Agora que você tá dizendo aí. Muito moderninha a senhora. Era para mostrar justamente a realidade. E como eu falei, isso me incomodou lá. O cara batendo papo lá de samba canção, a mulher de sutiã e calcinha batendo papo com um amigo no meio da sala. Muito esquisito. Um negócio um pouco esquisito. Mas... Isso foi na fase do Revolução Industrial, né? Então, tinha detonado com a Ilha dos Vingadores. E teve aquela treta do surgimento do Hulk, isso, né? Ainda o Hulk sendo um problema, né, ali. E no final, no Revolução Industrial, foi até ele quem resolveu. Ele criou e resolveu o problema, na verdade. Né? É bom vocês falarem isso, porque eu vou te falar que o Revolução Industrial, eu devo ter feito a mesma anotação do Henrique, eu não entendi nada. Não, mas dá pra entender. Não, assim, mas é esse que eu falo. Ela foi escrito com essa intenção, né? Que não era para entender mesmo. Acho que deve ter sido o pior crossover de títulos de todos os tempos, cara. Porque essas quatro edições são ininteligíveis, não, assim. Não dá para entender a história. Você não entende por que o negócio começou, você não entende o que aconteceu no meio e você não entende como eles resolveram. Na verdade, são três edições da Revolução Industrial, porque é do Capitão América. E a gente vai falar do Capitão América. O Capitão América, é só. Cara, um... o Capitão América. É. Então, o melhor pro final. Então, tropa, vocês pediram esse negócio. Então, agora, eu espero que vocês ouçam com muito cuidado. Agora eu quero que vocês que vocês se deleitem com o fato da gente ter lido esta porcaria. Porque o Capitão América, vocês ficam falando a imagem que ficou para todo mundo é o capeitão, né? É o Capitão América, totalmente revolucionário, aquela anatomia diferenciada que o Rob Liefeld costuma dar aos personagens dele e tal. Aquele... águia americana, né, no capuz e tudo. Na testa. Mas... mas eu tenho que falar assim. Na época, eu achei legal pra caramba. Aquela águiazinha. A águiazinha na testa. Não, pelo amor de Deus. Mas na época, eu achei legal. Porque o A era uma parada que me incomodava um pouco, sabe? Linhas? Oh, mas esse A perdido aí, fica meio entendeu? Infantil, talvez? É, parecia meio infantil, assim. E a águia pareceria mais uma águia. A águia ornou. A águia ornou. Eu achei que ornou, entendeu? Mas o resto... Que a águia com as asinhas do lado ficou meio over, não? Tu não acha, não? Que ficou meio... Não, ficou over. Não, depois eu relendo agora, na época eu achei legal, mas relendo hoje, eu tive a mesma sensação da sunga do Superman por cima da calça, entendeu? É um negócio que você tira, você fala assim, tá, é melhor, mas parece que tá faltando, entendi, entendeu? É verdade. É estranho. É verdade, tem razão. Então, a capoeira tem que continuar ali, porque é o clássico e no clássico não mexe, entendeu? É a mesma coisa o Super-Homem com a cueca por cima da calça, entendeu? Se você, o certo é tirar, mas quando tira, vai ficar, aquele cara tá com aquela maiôzão lá de pés à cabeça, entendeu? Então, mas é isso. América, só queria fazer essa observação. Capitão América, ele não começa congelado, né? Ele não começa a história lá. O Rob Liefeld foi totalmente inovador, né? No princípio dele. Ele não tá congelado, ele tá vivendo no século... 20, né, na época, porque foi em 97 e tal, tá vivendo com a Sharon Carter, tem um filho, né, tá super, super bem de vida e tal, tendo uma vidinha comum, só que não é bem isso, né, cara, só que depois aparece lá um senhor que vem entregar a ele o escudo do Capitão América, que era uma lenda da Segunda Guerra Mundial e tal, e se descobre que aquele Steve Rogers ali que ele estava vivendo era aquela figura lendária lá da Segunda Guerra, aquele herói e tal, que tinha sumido. Mas antes disso, é bom eu lembrar que ele vinha tendo uns sonhos com a guerra, e né, ele tinha uns sonhos, aquele clichêzão, né? Era isso que eu ia falar, o cara acorda, todo suado, assustado. Nenhum, né, ele tá tendo uns sonhos e tal, e ele tá confuso, e aí o dele fala que não, isso aí é coisa sua, você tem uma vida boa, fica na sua aí e tal. E aí ele começa a ver esse senhor aí no meio da rua, misterioso e tal, e aí depois ele entrega o escudo e tal, e aí ele fica naquela, né? Vocês, cara, aquela organização que foi, como é que era o nome mesmo da que era comandado pelo Capitão, pelo Caveira Vermelha, que tinha era Partido Mundial. Eles eram extremamente incompetentes, assim, mas totalmente incompetentes, porque não é possível, não me entra na cabeça que uma dos maiores símbolos do negócio pudesse ter sido roubado por um senhor, sei lá, porque ele era mordomo, sei lá, do Hitler, e viu lá o escudo do Capitão América. Ele roubou o escudo do Capitão América na casa onde ele estava e guardou aquilo durante 40 anos para poder entregar para o Capitão América em algum momento. Cara, e ninguém nunca achou esse cara. Ninguém nunca viu onde ele estava. Só depois que ele consegue entregar o negócio é que aí eles vão conseguir pegar o cara e matar. Quer dizer, não faz sentido, assim, não tem. E vocês não. Aquele. O vilão. O segundo em comando lá, né? Que era o. Como é que era? É o Alexandre, né? É o, ele, na verdade, ele parece com um herói. É, que a gente já foi citado, né? Pois é, o Rob Liefeld, o seu talento inovador, como sempre, ele criou uma técnica para agilizar o trabalho de produção dos quadrinhos dele. Ele usou o mesmo personagem com outro nome. Então ele botou o Cable lá e falou: ah, esse aqui é o Alexandre, o dono do Partido Mundial, do. Era grande mestre, né? O Alexandre lá. Que depois fica tão bizarro que depois que passa o arco dele, tem uma história em que o capitão encontra o Cable. Que é igual! É, exatamente, como se eu estivesse encontrando de novo o cara, né? Mas assim, antes disso, ainda tem outro personagem que também me incomoda demais nisso, que é a Bucky. Porque aí, eu não sei se vocês verem a referência com o Livro das Trevas, porque teve a Robin lá e tal, e aí aparece a Bucky. Ah, é, né? É, total. E nem se preocupou em disfarçar as poses, as mesmas, os cabelos. Mas assim, o problema é que assim. Mas a conta que aí o Steve Rogers pegou o escudo, essa parte aqui, esse momento é importante, quando ele descobre que tem uma coisa acontecendo de errada e vai correndo pra casa. Ser, cara. Ah, é, puta, aí, isso aí, é aí muito bom, né, cara? Casa, mas assim, aí. O que acontece? Ele começa a falar com a família, ninguém responde nada, né? Ninguém fala, a mulher tá todo mundo quieto, todo mundo. É, a esposa tá fazendo comida e continua ignorando que ele fala, pega. É, então, e ele já fala com o filho a mesma coisa, tá jogando videogame, fica, e assim, o que tá acontecendo? De repente descobre-se que ele viveu durante grande parte do tempo da vida dele. Com uma boneca inflável e com um robozinho. Cara, e vivendo como o filho dele e a mulher dele, cara. Famigerados NVA, NVA. Exatamente, um robô, cara. Modelo. Caraca, o cara ficou com uma boneca inflável, nunca amigo, a vida ideia. Toda e não sabia. E foram os amigos dele que botaram ele ali, entendeu? Ele descobre. Cara, imagina, o cara tem a vida dele lá, saiu todo preocupado com a mulher, com o filho e tal. Quando ele chega, ele descobre que. Olha só, a gente tinha que. Você estava contra a bomba, você era um cara que era contra a bomba nuclear, então a gente tinha que te dar um jeito, a bomba atômica. Você foi contra o ataque da bomba atômica no Japão, a gente tinha que dar um jeito de silenciar. E a gente vem te mantendo aí, vivendo diferentes vidas aí ao longo desse tempo, assim, enganado, fingindo que tá vivendo uma vida boa e tudo. E quem vem trazer essas boas novas pra ele? O Nick Fury, quer dizer, que era pra ser um dos heróis, né? E o cara faz uma sacanagem dessa, que se o Caveira Vermelho soubesse, ia bater palmas. Cara, putz, você parabéns. Você acabou com a vida do cara, né? Realmente, nem eu pensaria num negócio tão cruel pra fazer com ele. Mas a origem que o Liefeld pensou foi o capitão atuou durante a Segunda Guerra a favor dos Estados Unidos, houve o ataque com a bomba atômica no Japão, ele teve um conflito, e aí, em vez de até convencer o cara, ou então até botar o cara numa aposentadoria, não, vamos tirar a memória dele. Vamos botar ele para viver uma vida fácil aqui. Isso aí. E esses são os mocinhos. Esses são os mocinhos, na verdade. E o que mais me incomoda é o fato dele, aí é o que a gente vem falando sobre a rapidez das histórias, né? Ele aceita isso muito rapidamente, né, cara? Ele faz uma carinha lá de chateadinho no primeiro momento e passa disso, né? Acabou. Ah, tá, vocês me enganaram durante tanto tempo, fizeram viver uma vida. Eu amava minha mulher aqui, mas meu filho e tudo, mas não tenho mulher, não tenho filho, não tenho nada. Mas tô de boa, tá bom. Ah, tá tudo bem. Ele dá uma arranjidinha de dente ali. Bom, isso ele faz em todos os quadrinhos. Ah, pô, é o Robin. E beleza. É, arranjar dente normal. Né? Mas a terceira edição tem essa coisa do gabinete oval do presidente, né? E aí a gente vê o que aconteceu do conflito com o presidente, que o Nick Fury, que na época era um sargento, né? falou, não, seu problema é o Patriota, deixa que eu dou um jeito nele. E aí aparece Nick Fury, anos depois, mais velho, como coronel, contando isso pro Roger. Também é uma outra coisa, né? Também foi um negócio que eu não entendi. Ele era sargento, né? E aí, tu era a mão do sargento. Primeiro, o que o sargento tá falando, né, com o presidente falando sobre o ataque da bomba atômica, né? Plano mega estratégico, símbolo da nação e tal. E como que esse sargento toma... Que sargento de iniciativa, né, cara? Porque o sargento toma à frente a todo mundo e... Eu vou cuidar do patriota, assim. E fala pro presidente isso. Cara, não tem lógica nenhuma. Cara, meu Deus do céu, cara. Aí depois, óbvio, o cara vira coronel. Não, general, e depois... Pô, o que eu tô dizendo é o que ele fez quando era sargento. Não, e o pior é... Não, e o pior vem depois também, né? Agora vocês frente... se dão conta de como que essa história, você vê como é que o Rob Liefeld, ele é inovador, né? Ele inspirou o Ed Brubaker a trazer o Soldado Invernal. Eu ia falar claro, isso. Claro que o Brubaker, coisa um pouquinho melhor. Que maldade, cara. Mas assim, eles falavam que eles ficavam despertando o Capitão América, né, de tempos em tempos, né? Não foi, não. É isso que você está se referindo? Porque eles dizem isso. Ah, justamente. Se o negócio começava a falhar, eles iam lá e... É, porque o capitão, depois de descongelado, fazia alguma missão, mas aos poucos a memória voltava, aí tinha que congelar de novo. Aí, nesse período em que a história é contada aqui na revista, tentaram uma outra solução. Em vez de deixar o cara congelado, vamos dar para ele uma vida normal que vai reforçar essas memórias falsas que a gente implantou nele. Ele vai achar que é um cara comum. Quando precisar, a gente fala pra ele, ó, você é o Capitão América. Aí cara, vai voltar. Roda. Mas enquanto isso, ele vai ficar adormecido. Se liga nisso, cara, que o Soldado Invernal também foi da puta merda. Isso ia dar uma treta. Aposto que ele conta isso no botequim pra todo mundo, tira uma onda. Se ele imaginasse que você já tinha jogado no Twitter, processado o Marvel, já tinha feito tudo, cara. Porque ainda não passou na cabeça dele. Vai passar agora, quando o nego escutar isso daqui e mandar a mensagem pra ele em inglês no Twitter. Aí... Pra você, isso se ele não tiver bloqueado, né? Se ele bloqueado, Ele gosta de bloquear o brasileiro. Mas você vê como ele é um cara visionário, cara. Ele é um cara à frente do seu tempo. Mas, de fato, ficou uma tensão insuportável ali. É difícil você sustentar a história com o Nick Fury tendo sacaneado aí desse jeito. Tanto é que depois, quando o Rob Liefeld não está mais na história, eles vão dar uma arrumada nisso para tentar explicar. Mas vamos chegar lá. Eu queria falar sobre a história do Cable. A história do Cable está ali só porque era a história do Cable, né? Porque o cara tinha que colocar o Cable. Ele já tinha colocado o Cable antes, é uma fascinação pelo Cable, que não dá pra entender também. Ele já tinha colocado o Cable antes pra lutar contra o Capitão América, como se fosse o grande mestre. Depois ele vai e pega e faz uma história com o Cable e só de páginas inteiras e que não tem nada a ver com nada. Que era pra ser parte do crossover Revolução Industrial, mas que não tem nada a ver com nada. Um ataque do Barão Zemo com o Modok, a Ima, ao QG da SHIELD, e o Cable aparece do nada, o Cable vai embora do nada, os vilões aparecem do nada. Enfim, assim, é uma das histórias mais sem sentido. A Robin também, dando porrada, quer dizer, a Bucky, ela era dançarina. De onde que ela aprendeu o golpe de luta, cara? Foi treinada por quem? Onde? Em que momento? Como assim ela virou Bucky? Ele tem tanta página dupla aqui, cara. É um exagero. Tem uma página dupla que é só o rosto do Capitão e o do Barão Zemo. Cara, não tem nada acontecendo ali. É só dele. Só existe uma história mais preguiçosa do que essa na história dos quadrinhos, cara. Que foi uma história em que o John Byrne escreveu da Tropa Alpha, que era uma batalha da Pássaro Negro. Pássaro da Neve com o Sasquatch numa tempestade de neve ou alguma coisa assim. E aí ele só entregou página em branco, mais 5, só com balões. Cara, só isso. Mas aí você vê que o cara tá de zoeira, né? Não é porque ele não sabe. Ele tá querendo sacanear. O Rob Liefeld também tava querendo sacanear. Porque aí ele fez sacanagem. Não encheu no saco dele porque o cara tá atrasado. Então toma aqui. Página dupla. Não vou atrasar, toma aqui, página dupla só com uma cara desenhada. Toma, pronto. E não tem história, né? Precisa. vou ficar perdendo tempo bolando história agora também. Tem que fazer isso também. Não, não pode, não precisa. É uma história superestimada. Aí na edição seguinte, a sétima edição, muda todo mundo. É o James Robson no roteiro, o Joe Phillips e o Studio Homage na arte, né? James Robson. E aí eles... James Robson, pô, agora talvez o negócio fique legal, cara. Não. Não é legal, mas também não tinha como ser melhor que isso, porque eles tinham que consertar sem contradizer o que foi dito antes. Cara, mas eles fizeram isso. Eles contradizeram tudo que foi dito antes, cara. Eles contradizeram tudo que foi dito antes nos outros títulos todos do Herói Genaissa, cara. Você tem ideia de que não faz sentido nenhum aquilo ali. É, aquele reconta a história, mas desde lá no início, porque eu tinha passado meio batido no começo da série, tem até uns desenhos bons aqui do Trevor Charles no meio, do Scott Williams, meteram aqui nos flashbacks para fazer uma graça. Mas só de ter alguns diálogos a mais do Nick Fury conversando com Bill Clinton para explicar a coisa, já ajuda a esclarecer, porque ficou muito jogado nas edições anteriores, né? Mostra o Capitão América, o Steve Rogers no Vietnã, aí mostra como é que ele ficou revoltado com aquilo, e aí começou a falhar a programação mental dele, tiveram que botar no gelo de novo. Cara, realmente, Brubaker, hein? Ah, Brubaker! Caramba, pensando dessa forma... É, Rob Liefeld... É, mas ele fez bem sempre, né? É, o Rob Liefeld que criou, né, cara? Então, ele tá... Tem que dar um crédito. Mas enfim, o que eu acho, na verdade, o pior dessa história toda, vamos logo pro bolo de merda, que é o seguinte: quiseram justificar que o Nick Fury não seria tão filho da puta a ponto de fazer isso com o Capitão América. É, porque não fazia sentido. Não fazia. Né? E passei a ser o vilão da série. Exatamente, não? E foi o que aconteceu, né? Ele virou o vilão da série. Inclusive justificava com uma porção de coisas. Não, porque aí você se aposenta e tal, e não tem nenhum reconhecimento do seu país, não sei o quê. Aquela história até que foi tirada do Missão Impossível 1, que vem com o mesmo. O cara vem com o mesmo papo pra cima do Ethan Hunt lá. Mas é. O que eu acho pior, na verdade, dessa história é que ela contradiz toda a participação do Nick Fury em todos os outros títulos. Porque, assim, não era o Nick Fury, era esse vilão. Se ele é tão ruim assim, o que, que ele tá fazendo nas outras edições que ele não é um vilão, não, como é nessa, né? Ele tá ajudando todos os outros títulos, né? Ele é o cara que tá. Ele faz da forma dura dele, mas ele tá ali tentando fazer algo de bom. E com essa história, ele contradiz tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Pra tentar justificar uma merda feita pelo Rob Liefeld lá no início, o cara contradiz todo o universo, assim, não tinha mais jeito. Assim, por isso que eu imagino que quando falaram pro Jim Lee o que ele podia continuar com o Herói Genais, ele deve ter olhado pra essa história do Capitão e falou, não dá. Não dá pra salvar isso aqui, cara. Não tem jeito. Porque aí descobre-se que, na verdade, esse vilãozão e o cara que tinha despertado o Capitão América e feito essa sacanagem toda com ele, não era o Nick Fury amigo do Capitão América. Era outro, era um vilão. Era um MVA, de novo, né? Mais um MVA, né? Ou você fazia MVA, ou então falava, foi tudo sonho. Verdade. Era melhor, né? Tipo só que, foi tudo sonho só do que cachorro, o problema, né? Que você, só que o problema que você apontou continua. Se ele era um MVA, o MVA também era o Nick Fury que atuou na revista dos Vingadores e no Homem de Ferro, claro, também? Ou era outro? É claro que era, até porque não dá nem pra brincar com o tempo, porque no final teve a reunião de todos eles para lutar contra o Galactus. Assim, então não dá nem para dizer que não, aquilo ali aconteceu em um período de tempo anterior à participação do Nick Fury nos outros títulos. Não dá. Simplesmente não encaixa. É algo que não encaixa, não vai fazer sentido nunca, entendeu? Na verdade, é muito melhor imaginar que era tudo um sonho maluco do Franklin Richards, né? que é mais ou menos, né? Que é mais ou menos o que aconteceu. Não, era um, não é que nem Lost, que era o sonho maluco do cachorro, era o sonho maluco do, do Franklin Richard. É, eu gostei da frase do Bill Clinton. Afinal, o que é mais um escândalo para quem já tem tanto? No caso dele, né? Foi muito pertinente ali naquele momento. E eu não sei se ele estava falando do Capitão América ou se estava falando do contexto ali do Hal Leifeld da Marvel. Como se fosse uma piada interna, que só quem estava por dentro ia sacar. Ele estava falando do próprio escândalo com o Bill Clinton, né? Na época. Aí na edição seguinte, eles seguem um caminho totalmente diferente, né? Parece que querem falar assim, ah, não vamos mais mexer nisso aí, não, tá, já fedeu, deixa quieto. Que botam o Capitão América numa moto para descobrir os Estados Unidos. Ah, que bom, legal, boa ideia. O cara vai enfrentar questões sociais, vai descobrir problemas dos seres humanos comuns, vai defender a cidadania. Eu já ouvi isso antes, pois né? É. Foi. Aí ele pega a sociedade da serpente, que é uma sociedade da serpente muito pior do que aqui. É, do que existe no universo 616, que pelo menos tem algum sentido se chamar Sociedade da Serpente, porque eram vilões com alguma relação com cobra, e nesse caso não tem nada a ver, simplesmente só escolheram o nome por ser, sei lá, quase para fazer referência ao universo 616. Porque é maneiro, né? Fazer uma referência ao 616. Mas eu até gostei dessa proposta inicial de o Sociedade da Serpente, né, ser um. Os filhos da serpente, né? Ser um grupo separatista, ariano, aqueles grupos que se fecham lá no exterior dos Estados Unidos, esperando o apocalipse chegar, dizendo que o governo é contra eles, né? E tal, né? Pois é. E parecia assim, uma mais pé no chão, adequada ao capitão que deixou de obedecer ao governo por causa dessa edição anterior aí, essa. Treta com o tal Nick Fury falso, né? Só que aí, o que acontece? Ele vai numa base onde os filhos da serpente estão cercados e tenta negociar para eles se renderem. Os caras, não, vamos sair atirando. E sai um monte de nave espacial. Não, mas é isso. Tacando luz, tá tudo que é lado, espetologia. Não dá para entender. Tava tão assim, sabe, pé no chão, a coisa faz sentido, né? Capitão América enfrentando o pessoal que quer fazer revolução e de repente vira uma fantasia louca. Mas é, não faz sentido. Como falei, no final, quando se descobre que o líder desse grupo aí dos Filhos da Serpente aí era o Nick Fury, não faz sentido nenhum, cara. Isso não encaixa, não existe. Aí você descobre que não era o Nick Fury, era um MVA. Porque a Buck, que tinha virado agente da SHIELD, cara, a menina não devia nem ter idade pra votar, quanto mais pra ser agente da SHIELD, entendeu? Como assim que ela é agente da SHIELD? Ela vai lá e consegue descobrir dentro da SHIELD o Nick Fury preso. Assim, novamente, um mega segredo que tinha que estar preso a um milhão de chaves lá dentro, uma menininha consegue descobrir. Foi lá... Parece o escudo do Capitão América. Assim, é uma história que não faz o menor sentido. E agora, eu fiquei decepcionado que essa proposta... que era mais um pouco mais próxima da realidade do Capitão América, foi se alongando demais, né? Ele enfrentou o Filho da Serpente naquela edição, tá legal. Na outra, enfrentou o Filho da Serpente. Aí foi na outra que ele foi em Hollywood para lidar com uma conspiração envolvendo os Filhos da Serpente. Umas três edições. Cara. Vai até o número 10, essa cara, história, né? Eram tão maus, né? Esses Filhos da Serpente, eles eram tão preconceituosos que eles foram para Hollywood porque tem muito... diretor judeu e produtor judeu em Hollywood, e eles prenderam detonar. Meu Deus do céu, cara, que viagem foi detonar essa? Detonar as letras, né? Da eles queriam Hollywood, detonar, né? Hollywood metaforicamente e realmente e de uma forma mais, digamos assim, espalhafatosa, né? Destruir as letras de Hollywood lá. Cara, gente, é muito... agora... Nessa edição 9, o Capitão América tortura um terrorista. Ele tortura, ele coloca... Que ele pega o sujeito e afoga lá no posto de piche. O cara segura a cabeça do bonzinho. Cara ali embaixo. Aí tudo bem. Agora, quando o Frank Castle faz alguma coisa, nossa, justiceiro não pode. Mas eu vou sacanear vocês também. Quando o Superman quebra o pescoço de um pra salvar uma família, nossa, não pode. Ah, não, é o super-homem, ótimo. Não pode. Cara, eu queria muito fazer algum tipo de comentário, mas eu tô, assim, muito sem palavras. Assim. Não, eu imagino a decepção do Ricardo, né? Que o pessoal é preferido dele, aí o cara olha, vê um negócio desse, sendo... Eu não vou nem lembrar, cara, que tá difícil, viu? Tá difícil gravar esse podcast aqui. É muita consideração pelos ouvintes, porque foi um sofrimento, viu, cara? Puta, o Capitão América é um negócio... É inexplicável, assim. Inexplicável o que foi esse... O que foi essa obra, vamos falar, usar um outro termo. Né, entendam como quiserem a conotação de obra, porque foi difícil, viu? Foi difícil. Ah, e nessa edição é também que a gente descobre que o sangue do Capitão América é verde, né? O sangue do Capitão América dá poder pro Falcão, tem um negócio desse, né, que deixa... Não, é no começo da acho que foi a segunda ou terceira ele história, Falcão, ele dá pro Falcão beber sangue. Bebeu sangue dele. Cara, meu Deus! Falcão é o vampiro agora. O Falcão Blade. Meu Deus, cara. Tá tudo errado, cara, tudo errado. Puta merda, tudo errado. É o Nick Fury falso ali, que é o líder dos Filhos da Serpente, com aquela pose de vilão tradicional, rindo sem parar, começou mal. Tá tudo muito errado nessas histórias, cara. Como é que vocês aguentaram ler isso? É culpa, cara, olha só. É, essa parte foi pesada mesmo. Meu Deus do céu. Cara, Bom, não, mas aí... Aí, né, Laura, chegamos até aqui, né? Tinha que terminar, né? Aí chega o crossover final, né? E qual foi a melhor solução? Ninguém conseguia se entender quanto a fazer a história, né? Foi fazer cada um a sua. Cada um vai contar o seu final. É, fácil. Pronto. Cada um conta do seu jeito, né? E chega no final, a gente resolve. Cada um conta de um jeito. Aí você vê uma história que não são nem quatro perspectivas diferentes, né? São quatro histórias diferentes mesmo, né? Vamos contextualizar. A história começa lá no título do quarteto, né? Galactus chegou, os heróis se uniram, tal, não sei o quê. Né? Eles fazem um plano, tudo bonitinho. Não, vamos fazer assim, assim, assado, tal. E enfrentar os arautos do Galactus. É porque é bom lembrar que tinha o surfista... Dessa vez o Galactus ele tem todos os arautos de uma vez. Diferente do meio-meia, que ele vai trocando, ele fica com um arauto por vez. É, então você tinha o surfista, tinha o Terrax, o Senhor do Fogo, a plasma, né? É, que era... Se você for ver, era meio o Capitão Planeta o negócio, né? Porque você tinha uma de água, um de terra, um de fogo, o surfista prateado podia ser o vento? Não, coração. Sempre falaram que o Gabriel, o tal do aquele Gabriel era ar, né? O surfista prateado era água, surfista, né? O Senhor do Fogo, o Terrax era terra. É, mas isso já vem desde o meio-meia, cara. E o plasma seria o quinto elemento. Eu sempre já ouvi isso, cara. E como químico, e às vezes eu tenho que estudar plasma. Cara, não faz sentido nenhum plasma ser esse quinto elemento. Tira tudo da cabeça. Então, você vê. Notar que as capas dessas edições finais das séries, né? Elas se encaixam para formar um Galactus gigante atacado por cada capa um herói, né? Olha que beleza, né? Você instantaneamente obrigava todo mundo a comprar as quatro, né? Olha que beleza. Inclusive, os meus filhos se divertiram aqui, porque, né, eu nunca tive coragem de apresentar Heróis Renascem para eles. Como bom pai que é, por obrigação profissional, tive que ler, né? Então, estava aqui em cima e eles estavam se divertindo aqui, montando um quebra-cabeça de página de revista em quadrinhos. É, mas para eles não é problema, porque está na idade deles mesmo, a história está... Também no nível ali, né? Não, acho que eles são mais inteligentes que isso, cara. Eu diria que meus filhos são mais inteligentes que essa história aqui, entendeu? Eu acho. Os filhos do Ricardo têm. Um tem. Vai fazer 10 anos e o outro tem quanto? De 4 anos, então. 4 anos. O de 4 anos certamente tem mais, tem uma idade mental acima do nível dessa história aqui. Sim, com certeza. Não, inclusive o meu filho de 10 falou assim: ô pai, posso ler? Eu falei: ó, poder você até pode, mas é ruim. Já avisei. Não proibi de ler, mas já avisei: é ruim. Entendeu? Tem coisa melhor aqui na coleção. Tem tanta coisa aqui pra você ler, você vai ler. Fica isso. Tanta coisa, vai ler isso aqui. Né? Mas é isso aí. Não, e aí voltando, né? O que que acontece? No final da história do quarteto, eles morrem. E o Galactus destrói o planeta, né? Porra. Olha, né? É uma final meio. É um final meio. Né? Que diferente. Tem que explicar isso, né? Bem anticlimax mesmo. Pra você descobrir na história dos Vingadores que o Doutor Destino volta no tempo com a máquina, né? E começa tudo de novo. Né? Com o que ele sabe, ele tenta fazer diferente. Né? E é cada morte assim, dramática, né? Os O raio negro dos Inumanos detona o aparelho lá do Galactus, mas a onda de choque vem aproximando, vem vindo e varre os Inumanos todos. E aí o Tocha Humana se despede da Crystalis com um beijo enquanto vem o fogo e devora eles. É, exato. E na história dos Vingadores, na verdade é a mesma história contada 4 vezes praticamente, 3 vezes, vai. Na dos Vingadores é a mesma coisa, só que eles tentam de um jeito diferente e não dá certo. E aí vai para a história do Homem de Ferro, é a mesma coisa. Eles tentam de um jeito diferente, o Doutor Destino volta no tempo, fala para eles, não sei o quê, eles tentam de um outro jeito, não dá certo, morrem. Aí vai para a história do Capitão América, que aí na quarta vez eles conseguem derrotar o Galactus também de um jeito bem ininteligível, né? É bom lembrar que não faz o menor sentido. O Doutor Destino, no começo da edição, ele ataca a Buck. Ele ataca a Buck. Que motivo ele tem para atacar? Caraca, é ruindade. Eu sou ruim, eu sou um vilão aqui, eu estou atacando essa menina. Do nada. Não, ele fala que ela é uma anomalia cronal. Ok, como se não fosse assim todo mundo que vivia ali, né? Exatamente, né? Aí, sabe, do nada eles se unem de novo, é a mesma coisa, é a mesma história de novo, sabe? Aí eles. Eu acho que eles fizeram um sorteio entre eles, não? Olha só, cada um vai escrever um final para essa história aqui. Uma delas vai ficar valendo, tá? A gente vai escolher aqui qual é que vai ficar valendo no fim das contas, qual é que realmente vai ter funcionado. Ah, foi o Capitão América. Então tá. Então o Capitão América vai fechar a edição e aí ali a gente coloca o fim do Galactus. Mas, pô, logo o Capitão América, que não tem poder nenhum, essa série não fez sentido desde o início, então não vai ser isso que vai fazer a diferença. Mas a solução que eles encontraram não foi aquela de usar aquele reator gama que tinha embaixo da Ilha dos Vingadores e atacar esse reator de maneira que gerasse um efeito cascata energético lá, que ia afetar o espaço-tempo, enfim... Ferrou todo mundo, o planeta inteiro foi embora, detonado, mas pelo menos levou o Galactus junto. Não foi um negócio desse? Acho que essa foi uma das soluções, que não foi que não deu muito certo, né? Essa foi dos Vingadores, na verdade. Na verdade. Aqui dá certo, eles fazem um mix de coisas que eles têm lá, o dreno do destino, as luvas do Rebel lá, do Homem de Ferro, o escudo do Capitão América, o nulificador, tudo com o surfista ataca o Galactus. O escudo do Capitão América contra o Galactus. O escudo do Capitão América contra o Galactus. Não, o engraçado é que ele destrói o Galactus, morre no salvando a Terra, o surfista, e a única coisa que cai de volta no chão é o escudo do Capitão América. Depois de ter recebido intacto. Galactus, semideus, que consome planetas, atacando com todo o poder cósmico dele. Esse escudo é bom mesmo. Caraca. É isso aí. Foi tivessem isso aí que feito uma proteção maior, porque eles fizeram uma armadura com esse troço pro surfista, né, cara? Ele podia ficar vivo depois da história, não precisa ter morrido. Só parafraseando uma história da nossa cultura popular, não sei, só sei aí, que foi assim. A Puck morre, né, graças a Deus, né? Nessa história ela morre. Não. Ah, não, é verdade. Ela não morre, não. Não, é verdade. Ela só fica desacordada. Desacordada é verdade, meu Deus, cara. Cara, nada se salva, nada se salva. Nada. Não, nem isso. Nem pra fazer isso. Nem isso. Enfim. E aí, no fim das contas, agora, ouvintes, depois de vocês terem feito a gente ler 48, essas 48 edições, enfim, eu acho que vale só a pena dizer, só vale a pena a gente dizer que eles retornam, né, na verdade, numa série de 4 edições, né, que é chamada Heróis Retornam, ou alguma coisa assim, como é que é? Heróis Renascem. Heróis Renascem e o Retorno, né? O Retorno, porque o Retorno tem muito a ver com a época, né? Return, né? E era, na verdade, se descobriu que tudo isso era um universo criado pelo Franklin Richards, que tem poderes, né, de alterar a realidade, e ele fez isso para justamente salvar. Ele tem o poder do roteirismo. O poder do roteirismo, né? Faz qualquer coisa que o roteirista queira. Ele tem o poder do roteirismo. Ele é o mutante mais poderoso do mundo. E blá blá blá blá e, blá. E volta e meia perde poder também. Volta e meia vira uma criança normal e tal. Eu nunca entendi também. Agora ele fez isso naquele momento dramático lá do combate contra o tal massacre de uma maneira inconsciente. Então ele mesmo não sabia o que estava acontecendo. Ele andava com uma bola azul que compactava esse mini universo paralelo que ele criou, né? E aí ele precisava de alguém para orientar como é que ele ia voltar ao status quo original, como é que ele ia trazer de volta aqueles heróis, inclusive a família dele que tinha se sacrificado. E aí botam na história uma celestial, que é a Shema, que vai falando e vai guiando ele. Agora, lendo essas 4 edições, deu até vontade de pegar o Capitão América para reler de novo, porque é muito chato. Não, a Shema com o Franklin Richard, é muito diálogo, falando, não chega em lugar nenhum. É uma chatice. Isso foi insuportável. Pior que as outras. Histórias envolvendo celestiais normalmente já não são as mais empolgantes da história. E ainda por cima, com Franklin Richards, que é um personagem que considero meio mala, cara, é um absurdo mesmo. E eles ficam falando de deslocamento cronal, de dimensão paralela que se cruza. Tudo coisa fácil de resolver, coisa tranquila de explicar. Você fica perdido nessa história aqui. Não, e desde o começo ela fala que o Franklin tem que escolher em qual dos dois universos vai sobreviver. Aquela papo de sempre, né? Se era o universo meio-meia ou se era o universo de Heróis Renascem e tal, né? E aí ele fica nessa. Vai, posso. Mesmo. Celestial, um ser sei. Que existe desde o início, desde antes do Big Bang, falando e deixando que uma criança decida qual é o universo que vai sobreviver. Realmente faz todo sentido. Se botasse lá no papel, nesse papel, o Vigia, aí ia encaixar um pouco melhor, né? Porque o Vigia conhece tudo, acompanha tudo, mas assim, não pode interferir a princípio. Então ele poderia servir como um mentor para o Franklin Richards. Então, mas aí o melhor é que o que acontece? O Franklin Richards, por causa da pureza dele, ou whatever, começa a sensibilizar a Celestial. Porque ela não tem sentimento nenhum, tal, não sei o quê. Só que ela começa a se sensibilizar com o Franklin Richards. E aí, do nada, ela fala, não, tá bom, vai, pode. Deixa o universo aí, vocês voltam. Voltam na nave espacial do Dr. Destino aí. Vocês voltam e eu me viro. Deixa comigo. E aí, tudo bem. Vocês sabem o que foi isso, né? Vocês sabem que isso daí foi a Marvel dizendo, olha, Se em algum momento mais à frente der alguma merda, a gente quiser de alguma forma voltar com esse negócio aí, se depois o retorno não for tão legal quanto a gente pensa e etc., a gente vai ter uma escapatória aqui, né? Você sabe que é sempre deixar uma portinha de retorno, né? Não, e eu acho também que eles pensaram no seguinte, falaram, pô, gente, nós não podemos deliberadamente destruir um universo com um monte de gente junto. A gente só tem que voltar os heróis para o universo normal. A gente não pode deliberadamente, né? Uma criança falou, o universo inteiro vai morrer. É, entendeu? Então, sabe, tá bom, vai. E aí é isso aí, cara. E ficou. E aí a Bucky ficou. A Bucky provavelmente a única heroína do universo Heróis Renascem agora. Depois teve um momento que eles voltaram, né, nesse universo aí. Teve uma história aí que eles voltaram aí. Teve um negócio. Eu me lembro muito por alto, porque eu li isso e fiz questão de apagar da minha mente várias coisas. Eu só sei que teve isso, reencontraram ela. Tinha uma história também de que o Gavião Arqueiro dos Vingadores, depois descobriu-se que não era o Gavião Arqueiro, era o Wolverine. Que também não faria o menor sentido, porque não poderia entrar. Eu ouvi falar disso. Poderia, só porque a máscara é parecida, né? Porque a máscara é igual. Porque era misterioso. Era igual. Porque também não faz sentido nenhum, porque o Wolverine nunca ia ficar o tempo inteiro. Eu queria ser líder dessa equipe. O Wolverine nem. Nos momentos em que teve que liderar os X-Men, nem queria muito. Quanto mais ficar o tempo inteiro falando. Eu imagino na hora da batalha, quando esse Gavião Arqueiro disparou alguma flecha, acertou no rabo de quem. Pois era, é verdade. Por que ele puxou a garra, né, em algum momento? Mas enfim. Aí aparecem dois Hulks, uma zona. Na verdade, tinha aquela história, né? Parece que o Bruce Banner tinha ido pro mundo do Heróis Renascem e o Hulk mesmo Isso. tinha ficado no universo 616. Tanto é que tinha histórias do Hulk no universo 616 que ele estava descontrolado, né? Porque tem essa história de que quando o Hulk perde o contato com o Banner, ele fica completamente sem controle, né? É só um monstro mesmo. E teve histórias dessa ocorrendo no universo 616, enquanto esse universo de Heróis Renascem estava acontecendo entre 97 e 98, né? Não, e até eles usaram isso como um argumento, porque o Hulk era a ponte, né? O Hulk era a ponte que ligava os dois universos, porque estava o Hulk no 616 e o Banner no o Banner Hulk de novo, né? Por isso os dois Hulks, eles eram a ponte que ligava os dois universos. Não faz sentido. E eu tô ficando muito velho essa história. Agora eu falei 97 a 98, né? Essa história tem 20 anos, cara. Olha, o Quadrincast gravando no ano em que Heróis Renascem completa 20 anos. É quase uma homenagem. Exato. Não merecida e completamente forçada por essa tropa de engraçadinhos. Malditos. Que botaram a gente pra ler esse troço e gravar. Olha, eu tô prometendo aqui. Se esse troço não tiver pelo menos 250 mil downloads, entendeu? Eu nunca mais gravo um podcast pedido por essa galera. Aí a gente vai gravar o que a gente quiser. É que se dane. Aí não, nunca. Aí depois não vem pedir nada aqui, não. Se tiver menos de 250 mil, eu nem começo a conversar. Nem começo a falar mais com a galera. E não vai ter mais leitura de e-mail também, não. Se não tiver mais que 250 mil downloads, a gente para com esse negócio de Quadrincast. Já ficamos muito tempo para voltar. Pois é. É bom incentivo. Essa última edição dessa série do Retorno tem um momento em que o Thor tá botando uma marra para cima dessa Celestial, né? Se dá pra confiar nessa mulher aí ela falou, não tem por que mentir. E ele fica marrendo pra cima dela, vai provar minha ira. Ela estala os dedos e aí ele se transforma naquele Thor sapo, cara, do Walt Simonson na hora. Ele fala, talvez não, talvez é melhor não. Cara, querendo fazer piadinha, até quando não deve, pra cumprir no mesmo momento. Não, mas a cena seguinte que é melhor. Porque os heróis estão se preparando para embarcar numa nave e viajar de volta para o universo original, né? E aí eles falam, cadê o Tony Stark? Aí aparece o Tony saindo da casa da Pepper, do universo do Heróis Renascem, com a armadura, e pela janela vai embora. Depois de ter o Harley rola com ela. O cara largou os heróis, foi lá na casa da mulher, pô, será que essa mulher vai morrer porque o universo vai acabar e não vou mais ver? Então deixa eu resolver meu lado aqui, não vai me ver mais mesmo. Cuide-se, Pepper. Amanhã te ligo. Pepper, amanhã te ligo, beleza? Amanhã mando um WhatsApp, tá? Amanhã de manhã te mando um WhatsApp. Pepper, tô indo. Deixa eu ir lá que eu tenho um negócio pra fazer aqui. Amanhã cedinho tô te mandando um WhatsApp. Caraca. Aí, nessa viagem que eles estão indo pra essa tal singularidade, pra passar pro outro lado, o Dr. Destino tenta roubar o poder do Franklin Richards. Pô, o cara... Os caras já tá todo mundo ferrado, inclusive o próprio Von Doom, junto com a galera ali. Aí falando, vamos escapar, bora pra Terra, pra nossa casa. Ah, tá bom. Mas eu não resisto a fazer uma maldade. Eu vou sequestrar esse garoto aqui. O negócio dele é roubar poder, cara. Velho, cara, conto, é aquele conto do... Tem noção que o Dr. Destino roubou o poder do Beyonder lá em Guerras Secretas. Ele roubou o poder do surfista prateado. Ele quer roubar o poder de todo mundo, cara. Isso daí era óbvio que ia acontecer. Ele vê o Franklin Rich ali dando um momento. E ainda fala que se o poder do Franklin for controlado adequadamente, ele, o Von Doom, vai conseguir enfrentar até os Celestiais. Olha o nível da ambição do cara. Não, mas é o que ele quer, né? Mas aí o Thor sai da nave e acerta o Dr. Destino, e o Reed se estica e consegue resgatar o Franklin. Só que a nave vai embora por esse portal e o Thor e o Dr. Destino ficam pra trás. Aí eu não entendi. Quer dizer, eu fiquei sabendo depois. Cadê a quinta parte da história? Não, na verdade eles só vão explicar isso no título do Thor. Já do. Já o retorno. Do retorno. Quando eles retornam, já. Porque porque no título novo do quarteto, eu até ia comentar isso, os títulos, né? A gente teve que passar por essa provação toda, um ano de provação, para a gente ter os. Pra praticamente todos os títulos que voltaram. Voltaram muito, mas muito melhores. Muito melhores do que eram antes do Herói Genaice do que eram no Herói Genaice, né? Exatamente. Então você tem, por exemplo, você tinha o Capitão América do Mark Waid de novo, né? Ah, outro nível. Vingadores tinha com só Bizek e Pérez. É, só Bizek e Pérez. Nossa. Né? Que tem uma, vai dizer, uma das fases mais certeza, clássicas dos Vingadores foi essa, porque tinha Pronto, Esquadrão Supremo, puta, era um negócio fora de ideia. A gente tem até um quadrincast falando. Lembro bem a gente fez um quadrincast falando, quem quiser ouvir aí de volta pode escutar o quadrincast falando justamente sobre a fase do Ultron, né? Como era o nome? Não é a Era de Ultron, né? Mas tinha um outro nome, na verdade. A Ira de Ultron? Que foi. A gente fez um podcast falando exatamente sobre uma dos arcos dessa fase, que realmente é muito boa. Muito boa mesmo. E ignora completamente toda aquela história de The Crossing. Eu não vou parar de falar The Crossing. Alguém vai pedir essa. Vou parar. que aconteceu antes. Não falo. Ó, tinha o Thor do John Romita Jr. com o Dan Jurgens. Tinha o Homem de Ferro, era o Homem de Ferro do... Eu não lembro quem escrevia, mas era o Sean Shane lá que desenhava, que teve aquele uniforme com a máscarazinha meio triangular. O Quarteto, eu não lembro bem qual era a equipe do Quarteto na época. Era uma equipe boa também, eu lembro. Tô tentando lembrar aqui quem foi que substituiu... Quem foi que pegou ele depois de Aragenais. Mas eu lembro também que era uma galera boa. Bom, alguns ouvintes vai nos escutar e vai colocar aí nos comentários quem pegou o quarteto, com certeza. É, tá vendo? Quando o Luiz não tá aqui é complicado. Ele já teria entrado na internet, já saberia nesse momento. Já que ele é conectado instantaneamente, né? Ele já ia lá procurar nos arquivos dele e falar pra gente agora. Exatamente. Quem pegou o quarteto depois de Heróis Genaice. Mas enfim, eu acho que a gente cumpriu uma missão aqui. A gente tem, já que a gente fala que é uma tropa, né? Então, missão dada é missão cumprida. Agora vocês são uns bandos de filhos da puta. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Só, não se sintam ofendidos. Não se sintam ofendidos, por favor. Estou falando metaforicamente aqui. Mas vocês nos obrigaram a ler esse negócio. Agora espero que escutem. Como eu disse, menos do que 250 mil downloads não serão nem considerados. Permaneçam aí com a gente espera voltar a fazer podcasts com uma frequência maior, né? Vamos voltando aí com o Quadrimcast. E lógico que aí a gente depende muito da ajuda de vocês para dizerem o que, que a gente pode melhorar, o que, que é legal. E não para ficarem sugerindo temas tipo esse, não. Próxima vez, se quiserem implorar para um tema, que seja um tema mais legal da gente ler. Não é para fazer a gente sofrer, pô. É para fazer um negócio legal. É, claro. Então é isso. Então é isso, galera. Um abraço e, bom, que longa vida ao Quadrimcast, mais do que durou esse Heróis Genaisen, pelo menos. E com mais qualidade também, pelo menos, por favor. E além de ouvirem, a gente quer saber também o que vocês acharam disso, né? Porque pediram tanto, então agora a gente quer ver milhões de comentários. Seja lá no nosso Facebook, né? facebook.com/quadrimcast, ou também pode ser através do nosso Twitter, né? É o @quadrim, ou também deixando seu comentário aqui na página da Quadrim. Você pode ir lá e deixar seu comentário, não precisa fazer registro nem nada. Pode colocar lá o seu nome e, enfim, o seu nome, apelido, nome de guerra, sei lá como é que você chama, e colocar a sua opinião sobre o podcast, sobre Heróis Genaisen, sobre o quanto você ama Rob Liefeld. A gente está aceitando qualquer coisa lá. É, a gente é assim. Então é isso, galera. Um abraço. Valeu. Valeu.